Bom, gente, a aventura começa agora. Vamos situar primeiro o cenário. O ano é 1952, são 5 anos depois dos eventos de Uma Cilada para Roger Rabbit. E vocês, desde então, a cidade de Los Angeles decidiu criar uma delegacia dentro da Desenholândia, porque eles achavam que deixar os desenhos à sua própria sorte seria perigoso, tanto para os humanos quanto para os desenhos. A delegacia de polícia da Desenholândia, onde vivem os honrados e bravos oficiais que defendem a Desenholândia, ou ao menos é o que diz a propaganda. Na verdade, o que acontece é que nele é deixado, eles são enviados aqueles que todos acham que são os perdedores, vamos dizer assim. Onde ninguém é o resto da polícia. Uhum. Entendeu? Eu sei bem como é que é isso. Ok. Primeiramente, Lester, Bunny, apresentem-se aí pro pessoal. Só um minuto, se você quiser se apresentar também como pessoa, é bom. Ah, eu também, né? Tipo, eu sou o Jean, né? Sou membro do podcast do Ouro Mais Clássico, né? Aí, bom, o personagem, né? O Lester, o MacRuff, o Google Lobo Mal. Todo mundo da LGC conhece ele como Lobo Mal. E usa esse daí pra afogar nele, ele detesta esse nome. E ele é muito irritado, então isso funciona muito bem. E ele aparece do que seria um lobo de desenho animado, só que ele é baixinho pra caramba. Ele também não gosta de chamar de baixinho. E aí ele faz o possível pra tentar fazer as coisas direito, só que ele é meio atrapalhado. Aham. Uhum. Esse é o personagem. Vai estar usando o uniforme de polícia normal, que é da Legião Norte. Gabi? Meu nome é Gabriela. Eu tô começando agora no mundo do RPG, mas tô gostando muito, tô ficando viciada, aparentemente já. E a minha personagem, a tradução do nome dela é Manteiguinha, ou Bunny Butter, porque ela fica totalmente abobada quando vê um filhotinho. Ela se derrete como manteiga. E ela, o antigo serviço dela, ela era uma coelha de cartola, trabalhava com um mágico. Só que quando ela foi fazer eles foram fazer uma mágica, ela acabou fazendo o mágico desaparecer. Aí, como ela ficou sem emprego, o único lugar que ela conseguiu foi trabalhar no necrotério, trabalhando também como policial. Ó, só uma coisa, apesar da descrição que eu te passei off, na polícia você se veste com farda de policial mesmo, aquela farda de polícia normal. Normal. Uhum. É um dia razoavelmente normal dentro do distrito da Desenholândia. Vocês estão cada um tomando conta das suas coisas. Você tá dando uma limpada no necrotério, que não tem. Essa é a parte ruim, não tem ninguém lá, porque basicamente desenhos não morrem, então qual é a necessidade de um necrotério? Mas para um laboratório aí, também, não, talvez. Mas um laboratório mesmo, de pistas e tal. É. Aí vocês estão cada um cuidando das suas coisas, de repente, vocês escutam barulho. Aquele barulho do telefone tocando, sabe? O que vocês vão fazer? Tá, a gente escuta porque, tipo assim, a gente tá onde? Eu não estaria, acho que, ao mesmo tempo junto da Gabriela, ou estaria perto da Gabriela? Não. Vocês só ouvem. O que vocês vão fazer? Bom, fala já. Como o personagem ele quer ser um bom escoteiro, ele vai atender o telefone. Tá, você vai atender o telefone e tal. A hora que você atende, você ouve uma voz gritando: gente, tem algo acontecendo aqui no beco, nada bom. Por favor, venham rápido. Aí meu personagem pergunta, moça, fique calma, moça, pelo menos, fala. Fique calma. Aí a hora que você fala isso, você só escuta aquele barulho. Linha desligada. Como eu tenho orelhas enormes de coelho, eu consegui ouvir a moça gritando de onde eu tava. Não, é um moço. É um moço gritando, então. Não é o suficiente, você tá meio longe. Ah, eu tô meio longe? É. Vocês estão me ouvindo de boa na, na, aí do microfone? Sim, sim. Ah, tá, sim. É que tá estranho que ele não... Ali no desenho ali verde, ele tá baixo. Tá. Eu vou lá. Eu procuro por quem que pode me ajudar a fazer isso rapidamente. Tá. Você vai... Você sabe que o padrão nesse caso é passar o caso pro sargento. O sargento Perkley Stout. Uhum. Também conhecido tá. como Pink. Tá, ok. Eu faço o seguinte. Eu não sei se eu tenho que ir até ele e tal, eu vou mandar pra ele. Mas eu vou procurar alguém que vai tentar resolver isso rápido. Meu personagem, ele também tem problema em seguir um pouco regras, então... Isso daí... Você vai passar pra... Ok, você chega pra ele... Primeira coisa, o sargento é humano. Uhum. Apesar de ser um sargento, ou seja, em teoria o posto mais alto dentro da delegacia, ele se veste como oficial mesmo, que nem vocês. Aquela roupa de... que eles chamam de Keystone Cop. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de... eles falam esse tipo de roupa, né? Deixa eu ver se eles têm algum... Quer dizer, aquele uniforme clássico, fardado, azulzinho? É, mais ou menos, só que com uma diferença. Ele tem tipo aquele chapelão redondo, sabe? Ah, tá. Uhum. Então, ele. O que que acontece? Ele tem esse chapelão, né? Ele usa essa roupa. E ele tá observando vocês. Tá observando a situação. Quando você chega pra ele e conta o que aconteceu, ele chega assim. Só um minuto, eu vou ver. Eu vou. Matt! Aí você vê o Matt, diferentemente do Pink, que anda com a roupa até meio largada, o Matthew, ele é um... Todos vocês conhecem, vocês sabem que ele tá... Ele fala pra todo mundo assim, na cara, que ele tá contra gosto, ou seja, ele não quer tá lá. Entendeu? Certo. E aí ele chega assim, o que foi, Pink? Olha só, parece que teve alguma coisa lá no Beco Nada Bom, vocês... eu vou pedir pra você acompanhar o oficial McWolf e vou escolher mais um oficial pra acompanhar vocês. Aí o Matt fala, será que o McRabbit não pode ir junto com a Bunny? Aí o Pink, pode ser uma boa, mando o McRabbit e mando junto a Bunny Butter. Os dois estão precisando de um pouco mais de ação de campo de verdade. Eba! Você não sabe disso ainda. Vai parar de ver mortos. Opa, não tem mortos. Quando vocês estão lá no laboratório, você e o McRabbit, arrumando as coisas, certo? Aham. Uhum. Aí ele fala pra você. Aí você vê o oficial chegando, chega os dois oficiais, mais o Lobo, o cara que todo mundo conhece como Lobo Mal. Uhum. Aí ele chega assim... Oficial McRabbit? Oficial Bunny? Oficial Butter? Parece que houve alguma coisa no Beco Nada Bom e precisamos de dar uma averiguada. Eu estou escolhendo vocês e juntos o Oficial McWolf e o Detetive McCormick pra averiguar o que está ocorrendo lá. O detetive, como é que ele é? Ele veste... Ah, tá, o médico bem... ali, né? Aham. Uhum. Oh, droga. Eu tentei subir uma imagem e não foi, mas tudo bem. Ele veste com roupa mesmo de detetive, ele veste terno e tal, sobretudo. Você vê que, diferentemente da maioria das pessoas que tem algum tipo de coisa que você percebe no jeito de vestir, às vezes, tipo, o próprio Pink, as roupas dele são meio largadas e tal, ele se veste na estica. O cara, assim, ele é totalmente sério e tal. Ele confunde seriedade com sisudez, entendeu? Uhum. Tipo Sherlock Holmes ali. Aí... Não, ele é humano, ele é humano. Ah, beleza. Ah, precisa falar, vamos, tipo, estilão de personagem, desenho e tal, que ele se veste todo bichinho. Aham, uhum, beleza. Eles vão pro beco, então, todos? Sim. Gabi? Sim, sim. Tô adorando sair de lá, tava cansada da poeira. O personagem, bom, talvez ele fez pouca coisa, então essa oportunidade dele conseguir mostrar mais o trabalho do grande lobo mal. Então ele tipo para assim, tá, passa. Bom. Ele parou o beco, ó, avante! Bem assim mesmo. Tá. Ah, beleza. Ok, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, eu já subi o mapa do beco. Vocês vão a pé. Oh, meu Deus do céu. E lá porque a nossa delegacia é tão arrebentada, tão desgraçada, que não tem nem carro. Não, tem. Na verdade tem. Ela, vocês têm a Oficial Fast, que é uma oficial de desenho animado. É literalmente um carro de desenho animado. Tá expandindo aí? Ah, beleza, pra ver. Tô expandindo o mapa aqui, ficou meio ruim aqui. Na hora de eu puxar, ele puxou meio torto. Tá, vocês vão. Ela dirige do tipo, essa viagem realmente é necessária. Vocês chegam mais ou menos nesse local que eu botei aqui, esse grid. Deixa eu pegar aqui o pincel. Vou escolher uma cor branca. Onde vocês chegaram é mais ou menos aqui, onde eu marquei esse X. Tá bom? O carro tá aqui, vocês descem. Vocês veem que o Matt tá meio assim, com o estômago embrulhado. Ele não é muito acostumado com esses lances de desenho. Você vê que o Connor já olha pra essa outra poça que eu marquei aqui, esse negócio azul. Ele é uma poça. Vocês veem uma poça com um líquido, assim, uma coisa meio doentia. Imagina assim, uma poça de líquido verde e tem umas manchas nele, de uma cor esquisita, assim, parece meio. Negócio meio ácido, meio vômito, assim, não dá. É meio complicado de explicar, entendeu? Um negócio meio ácido. Eu pensei que quando para lá, ele vai até lá e quando ele para lá, ele comenta algo do tipo como assim, e acho que alguém desentupiu o nariz. Tá, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer um teste aqui pra ver se vai dar ok essa situação aqui. Eu tô junto com ele, né? Carregando as maletas. Ok. Bunny, como você já tem um retrospecto e tal, de tomar um pouco de cuidado como legista e tal, rola a tua astúcia. Peraí. Ah, e assim, ó, a gente vai botar o barra, roll, 4DF, mais o teu bônus que tem na astúcia. Tá, peraí. Deixa eu achar a ficha do... O meu look ficaria assim. Lester. Ó. O meu look ficaria assim. Tá claro, né? Eu não rolei, né? Eu teria que botar a barra. A minha astúcia é 3. Ah. Ou 4DF mais 3. Mas é isso, né? A astúcia é 3. É, tá. Isso. É. Beleza. Oi, deu 1. Tá. Foi o suficiente pra vocês dois. A hora que vocês estão chegando, o cheiro é tão acre, mas tão acre, que ele começa literalmente doer no nariz de vocês. Ah, assim, mas é um fedor ácido. É um fedor ácido. E tipo, ele chega quase a comer o nariz de vocês. Você vê que a hora que vocês dois se afastam, você vê que o Connor chega assim. Mano, me empreste por favor as luvas humanas. Quando ele fala luva humana, é luva feita de material de látex humano mesmo. Tá, que eu vou abrir a nossa maleta e vou passar as luvas pra ele e também vou colocar a luva. Ah, esqueci de falar. Você viu, tá vendo esse pontinho que eu tô marcando? Esse pontinho branco? Aham, pontinho branco. Você vê um chapéu de desenho animado boiando nele. Vai, faz um teste de zip, então. Curti esse chapéu. Esse chapéu é meio chapéu de mafioso. Ah, tá ok. Quando você pega, a hora que você pega, você percebe que vai pingando um pouco desse negócio. E tipo, você percebe que o negócio é... Algumas partes do chapéu estão meio que faltando. Ela sabe quando dá uma borda meio queimada na lateral? Ah, queimado mesmo, então. Não é tipo como se alguém tivesse rasgado, nada. É queimado, então. Não, é... Mas na verdade, quando eu falo queimado, é mais queimadura ácida, entende? Ah, tá, beleza. Tipo derretido. Tá, entendi. Vocês têm aquela? Que esse chapéu, uma pergunta. Esse chapéu, como tu já comentou que tem luvas físicas para humanos, esse chapéu ele é humano ou desenho animado? Não, é de desenho, por isso que ele tá meio comido. Você percebe que isso tem alguma coisa a ver, porque a hora que o Connor se aproxima, você vê que ele enfia a pata uma certa altura na luva e tira, mas tira ela. Ele não tira ela virando pra cima. Ela tira ela, ele meio a mão meio desmunhecada pra deixar a luva escorrer. Aí você vê que o Matt olha assim. Interessante. Ele olha você pegando o chapéu. Pode me emprestar esse chapéu um minutinho, oficial? Aí ele vai assim, ok. Aí eu entrego pra ele o chapéu e aí eu comento assim. Certo, você vê que ele pega. Ó, você vê que ele pega com o maior cuidado do mundo. Ele passa um pouco o dedo daquela luva numa parte e ainda tem um pouco do que tava lá na posse. Você vê que literalmente aquele negócio fura o chapéu. Dani, faz um teste de astúcia. Você tá vendo tudo isso. Eu tô, tô. Ok, deixa eu marcar um pouco a situação aqui. Lester, você tá aqui, né? Bunny, você tá um pouquinho mais pra trás, né? Isso. Posso ver tá aqui? Eu tô do lado do... O Matthew tá observando. Tá, o Matthew tá observando aqui, tirando fotos. Tá, então você deve estar mais ou menos aqui, né, Bunny? Né, Bunny? Tá, onde tá o... Assim, esse nome onde tá, onde deveria estar um... É, onde deveria estar um D, porque a linha aqui tá meio grossa. Tá, fiz o teste. Tá. 4. Beleza, sucesso com estilo. Você acabou de... Você conseguiu um sucesso com estilo. Você criou uma vantagem... Ô, caramba, vou ter que voltar lá e colocar de novo, porque eu... Eu tô vendo ainda. Inteiro. Eu tô vendo ainda o mapa e tudo. Tá, dá pra ver, dá pra ver. Dá é, pra ver. É, porque pra mim não apareceu, vou ter que compartilhar de novo. Aham, tá, beleza. O que aconteceu é o seguinte. Deixa eu explicar o que tá pegando. Você viu aqui... Você percebeu que aquilo ali tem a ver com os casos de assassinato por caldo da época do Juiz Doom. Sim, ontem eu vi o filme. Tô lembrada do caldo. Aham. Ah, eu não lembro de nada do filme. Eu lembro que eu... Aí, ó, já gerou... Ó, pra você entender, ô Jean, aproveitando pra quem tá, ainda não entendeu, em uma cilada pra Roger Rabbit... Eu vou dar spoiler, vai bem, o filme é antigo, então não conta. É, o Juiz Doom, ele tenta matar os desenhos animados utilizando uma substância chamada caldo, que basicamente é uma mistura de uma série de ácidos e substâncias corrosivas muito fortes, como acetona, benzina, água ras e coisas do gênero. Por isso que eu falei que vocês sentiram o cheiro ácido. A Bunny percebeu que ela que tinha. Que essa substância tava lá. É, eu não entendeu? Percebi que o meu personagem ele ainda é desatento. Então eu não percebi nada. Só uma coisa, Gabi, você vai dividir isso com todo mundo ou você vai deixar isso em aberto? Né, só pra você? Não, eu vou falar pra todos. Até porque eu tenho que reportar isso pro meu chefe, né? Que eu me lembrei disso. É que eu tô perguntando isso porque o aspecto, eu tenho que eu tô colocando aqui um aspecto, o caldo está de volta, porque você gerou isso pra todo mundo. Aí não, aberto pra todo mundo. É, bota, onde é que você tá botando, vai botar escrito os aspectos ali? É, no link do Classer que eu passei pra vocês. Tá lá embaixo de tudo. Lá embaixo de tudo tem uma parte aspectos. Os aspectos que estão em cena estão valendo, estão aí. Tá, o meu só tá aspectos, não tem nada escrito. Tenta recarregar, às vezes esse negócio é meio chato. Já reparei que às vezes ele dá meio pau. Tenta recarregar a página. Meu raposo. Aspecto, todos os desenhos vão ser engraçados, o caldo está de volta. Boa, nossa. Essas duas caixinhas que estão na frente são as invocações que você tem gratuitas neles. Você entendeu, né? Você conhece essa regra, né, Gabi? Quando você precisar utilizar... Quando você precisar utilizar esse aspecto... Não, é que eu ia explicar. Quando você precisar utilizar esse aspecto, você não vai precisar pagar por ele enquanto ele tiver com as invocações gratuitas nele. Seria o aspecto caldo está de volta. Isso. Quando você quiser utilizar esse aspecto, você... Não precisa pagar ponto de destino, você pode utilizar as invocações gratuitas. Tá. Olha, no meu não tá aparecendo, não acho, hein? Tu tem que dar um recarregar. Recarrega aí. Na real. Tá lá embaixo de tudo. Não, ele só tem as nossas pautas do rolê mais 4 lá no final. Você copiou o link que eu te mandei? Manda de novo o link, eu tô usando aquele link que eu consigo. Tá, deixa eu mandar de novo o link. Tô mandando pela janela do Hall 20. Agora achei. Ok. Então, vai lá. Enquanto vocês estão investigando isso, vocês começam a ouvir umas risadinhas. Se deu mal, rapaz! Se deu mal, achou que chegar aqui? Ó, rodou legal! Vocês ouvem umas vozes assim, bem mesmo assustadoras. Aqui, ó, onde eu tô marcando. Deixa eu aumentar um pouco a grossura disso aqui. Ó, tá vendo essas marquinhas que eu tô fazendo? No mapa, nesse mapinha? Tem tipo umas seis raposas de desenho animado vestidas com roupa de gangue, sabe? É, parece meio gangues de Nova York o negócio. entende? Uhum. A ideia é que vocês olham pra elas, elas estão vendo. Todas elas estão, tipo, com umas roupas de gangster mesmo, elas estão dando risada, tipo, apontando pra poça. Se deu mal, rapaz, se deu mal, achou que ia pegar a gente, ah! Sabe? Estão tirando onda mesmo com a situação. O que vocês vão fazer? Eu olho pro Matthew pra ver o que, que ele vai fazer. Você vê que o Matthew tá assim. Ei, o que vocês querem aqui? Ele chega assim. Aqui é um pedaço do Otun, vocês estão ligados, né? O cara pisou aqui e se deu mal. E vocês também vão se dar mal, Gambé. Cara, um desses caras tira, literalmente faz aquele momento máscara, tira umas duas Tommy Gun e começa a metralhar vocês. O que vai acontecer agora, ó? Ah, bom, tá. Eu quero entrar dentro da minha cartola. Ah, zerou. Eles não conseguiram acertar vocês, mas tipo, os tiros estão assustando. Você vai tentar se enfiar na cartola, Bunny? Eu sei que eles não estão conseguindo. Você vai utilizar sua façanha? Eu sei que eles não estão conseguindo atirar, é isso? Ou eu tô assustada de entrar na cartola? Não, eles erraram os tiros. Eles erraram os tiros. Tá, então eu não vou entrar na cartola, eu só vou me esconder por ali. Imagina, tipo assim, eu tô imaginando aquela coisa bem estilo Corvão Tropical. O cara parou e tá tirando em tudo, menos no alvo. Isso. Jean. Oi. Você e a Gabi, eu vou pedir pra vocês olharem só na janela do Hall 20 de vocês. Que é onde tá o mapa. Vocês estão na... Não na que eu tô compartilhando no vídeo, na do Hall 20. Sim, mas a gente olha aí. Eu tô fazendo rolamento de GM, se vocês olharem lá, vocês vão ver. Mas eu não tô vendo. É só tu não compartilhar a tua janela ali do que tem. Aí não vai aparecer. Deixa eu parar de mostrar a janela. Ah, tá. Apareceu pra vocês. Não apareceu mais pra vocês, né? Eu já não tava vendo a tua janela de rolagem. Beleza. Assim, a gente continua vendo. Tá tranquilo, é só porque eu. Porque eu tô fazendo rolamento, tem rolamento que eu vou fazer oculto, eu não quero, mas eu quero que grave, entendeu? Ah, ok. Uhum. Beleza, então, olha só. Vocês estão naquele tiroteio. O que vocês vão fazer agora? Beleza. Eu quero tirar uma arma da minha Bolsa das Maravilhas. Olha, eu não vou. Você tem uma arma como oficial de polícia, você não precisa tirar ela. É parte do fardamento. Ah, tá. Jean? Então eu vou. Tá, pode falar, Jean. Eu não sei quem é, qual vai ser a ordem de agir. Ó, qual. Deixa eu ver o nível de zip de vocês e ver quem que vai rolar. Esse primeiro ataque foi meio que. Foi surpresa. Ok. Você vai primeiro, Jean, depois a Gabi com a Bunny, com a Bunny Butter. E depois sou eu. Deixa eu ver eu com os meus. Com os NPCs. Mas basicamente são vocês. Na sequência de vocês é você primeiro, depois a. Deixa eu ver, a Ju Regular e Connor. Tá, na verdade o Connor, o Matthew e a Butter atacam juntos. Você ataca primeiro e depois são os NPCs. Depois são os. Tá, eu ataco os primeiro então. Tá, vai. Manda o ataque, eu vou. Aham. Uhum. Pra tua defesa eu já vou rolar. Eu vou rolar como uma defesa única por todos. Pergunta. Quais são as zonas aí do beco aí? Quê? As zonas do beco. Ah! Tem um poste? Tem alguma coisa pra gente se esconder? Tem poste, tá? Olha no mapa, as partes cinzas são ruas. Uhum. Entendeu? As partes que estão com esse rosa um pouco mais escuro, eles são calçadas e os marrons são prédios. Todos os caras que eu marquei, eles estão nos altos dos prédios. Então vocês estão numa zona aqui. Vocês estão numa zona de conflito aqui, todos vocês estão perto, eles estão em outras zonas. É, aqui que eu ia perguntar. Estão em outras zonas diferentes, todos. As zonas compreendem o quê? A zona do prédio. Aí tem as ruas. Cada prédio é uma zona. São cinco zonas, cada prédio é uma zona. A calçada onde vocês estão. As calçadas. E o nível onde vocês estão, que inclui as calçadas e a rua, são uma zona adicional. Tá, entendi. Então, na verdade, toda a região ali de baixo, ali das calçadas, do militar, é uma zona só, então, né? Tá, entendi. Aham. Uhum. Ó, minha ideia é que eu preciso do seguinte, ó, eu não sei se ele consegue fazer em duas zonas, eu acho que consegue. Seria correr, okay. Seria correr, dar um pulo lá, até lá em cima, lá no prédio, e usar o meu sopro pra derrubar os caras do prédio. Olha, eu vou fazer uma... vou considerar o seguinte, você não vai conseguir... cada prédio é uma zona separada. Mas se você for em um prédio só, eu vou considerar o seguinte, se você passar num teste de zip, você consegue fazer isso. Sim, porque eu vou considerar que a lógica de desenho permite você dar esse pulão, vamos dizer assim. É, eu vou tirar um cara do prédio, entendeu? Vou subir num dos prédios e tirar os caras que estiverem num prédio. Tá, rola. Faz um rolamento do teu zip e vamos ver o que acontece. Nossa, cara, quando falou rolar, eu olhei pra mesa, tipo assim, meu Deus, eu tô achando que eu tô querendo rolar o dado, de verdade. Acontece. Beleza, você pulou tranquilo, eu vou te dar até um bônus, você tá com um impulso porque eles estão assustados, você pulou daqui, foi pra esse prédio aqui, ó, onde eu tô marcando. Beleza. Ah, sim, Renato. Aí, você caiu mais ou menos. Aí, quando eu pulo assim, tipo, eles talvez nem me vejam, eu pulo, aí eu pulo pra trás, tá, do cara, eu falo assim, bu, e aí eu assalto ele pra fora do prédio. Tá, você vai soprar, você vai pegar qual desses dois lados, esse ou você vai tentar pegar todos ao mesmo tempo? Não sei se tem como pegar todos ao mesmo tempo. Tem, a dificuldade sobe, mas você consegue. Beleza, vou fazer isso. Pode rolar. Rola daí então? Ok. Rola conforme a tua face aí, com o Luke, né? Foi com estilo. Se precisar ainda eu tasco. Foi com estilo. Ok. Eu vou fazer o seguinte, primeiro. Acho que não sei se é uma boa vez a gente falar, talvez, de ter uma escolagem. Rolei 5, no caso. E a dificuldade, eles foram muito mal na defesa, eu rolei oculto, eu não vou falar a dificuldade, mas eu posso dizer que eles foram muito mal na defesa. Então eu tô considerando que você conseguiu um sucesso com estilo. Todos esses caras desse prédio onde você pulou, eles saíram voando estilo equipe Rocket. Tá, aí esses caras aqui. Tá, você criou um aspecto, eu sou lobo mal, beleza. Você vê que os caras dos outros dois prédios, dos outros quatro prédios, eles começaram a olhar assustados por causa disso. Na verdade, não é um aspecto, isso entra como um impulso. Isso é o que eu falei. Você conseguiu sucesso com estilo. Exato, é um impulso. Tá, você pôs um impulso, eu sou lobo mal, beleza. Só pra distinguir, Gabi, quando a gente fala impulso, é diferente de um aspecto normal, porque quando todo impulso ele desaparece assim que ele é usado. Ah, sim. O aspecto, quando você... mesmo que você use as invocações gratuitas de um aspecto, ele não desaparece imediatamente. Tá, entendi. Entendeu? Ok, agora você, Gabi. O que você vai querer fazer? Eu tenho... ele atacou esses dois lugares que tu marcou em branco, né? Esses caras aqui sumiram. Esse aqui, esses dois do lado e os dois da frente desse outro aqui embaixo estão valendo, entendeu? Sim, o que tá do outro lado da rua, que tá lá em cima do prédio, são dois tracinhos. Esses aqui ainda estão vivos. Esses. Um de cada lado, né? Ele pegou os do meio na frente. E os dois, só que os um de cada lado da frente e os do de trás também, vocês percebem que vocês estão meio cercados. Sim, só que assim, eu não estou enxergando as telas de vocês, das pessoas, elas estão em cima do meu mapa. Eu só enxergo o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo eu não estou enxergando. Eu tento fazer assim, ó, ali no Hall 20, se tu vê nessa tela aí que tu tá vendo aí, sabe lá a tela onde a gente rola os dados? Se tu vê ele tem uma barrinha, como se fosse um scroll, tu pode dar zoom ou diminuir. Ah, agora sim. Na barrinha. Consegui rolar. Tá. Então eu tô vendo que do lado do X, onde a gente desceu, tanto de um lado como do outro, ainda tem os caras. E atrás também. Você percebe que atrás também eles estão te cercando. Tá, eu vou tentar... Deixa eu ver, eu tenho cara dura, né? Que é a astúcia. Não, cara dura é você utilizar. É a tua capacidade, é a tua trapaça, a tua malícia. Astúcia é a tua inteligência. Inteligência? Eu pensei em usar a minha cartola pra entrar nela e sair atrás deles. Tá, como se fosse pela tua façanha. Isso, pela minha façanha. Ó, é o seguinte, lembra que você só pode utilizar gratuitamente ela uma vez por sessão. Como ela é baseada em lógica de desenho, se você pagar um ponto de destino, você pode utilizar a qualquer momento isso. Você vai utilizar essa gratuita? Eu vou utilizar a gratuita agora. Beleza, então. Você vai pra onde? Pra qual desses quatro pontos que você vai, que ainda tem inimigos? Eu não tenho como atacar todos de uma vez só, né? Não, não vai ter como. São zonas diferentes. Você vai se deslocar. Né? Cada lugar é uma zona separada. Você pode ir de uma zona, que, por exemplo, que é onde você tá, pra outra, usando o seu truque da cartola, mas você não consegue atacar as quatro ao mesmo tempo. Ainda tem aqueles outros dois ali, tem essas quatro que tu marcou em rosa. É, eu marquei em rosa. Sim. Quem marcou foi o Jean. Ah, tá, porque eu não sei como marcar daí. Só que jogo do lado ali, tem um pincelzinho ali, aí tem um lapisinho, um vedrol. Tá, um V preto aqui. Eu marquei um coisinho preto, consegui marcar. Você vai pra aí? Beleza. Isso, eu vou pra cá. Beleza. Eu vou sair atrás deles, tá? Tá. E aí eu posso usar a Bolsa das Maravilhas de graça ou eu vou pagar toda vez que eu usar ela? Bolsa das Maravilhas, como você pagou façanha, você tem, assim como no caso da cartola, você tem direito a um uso de graça. Depois você vai ter que pagar ponto de destino. Tá, não, então eu não vou usar ela agora. Eu vou sair atrás deles e com a minha arma que eu tenho, eu vou atirar neles, por trás. Tá. É só que a minha arma ela é grande e sai tipo uma bomba dela pra explodir atrás deles. Tipo um bobomb da vida. Isso. Mario. Beleza, vai. Legal. Eu vou. Pode rolar. Vamos ver o que eu vou rolar. Você vai rolar zip. Rol 4 BF mais. Quanto que é o meu zip? É 1. Ah, é pouco. Aí diz o resultado pra gente. Menos um. Não deu certo. Olha, não deu. Deu. Eles foram muito mal de verdade na defesa deles lá no início. E eu tô considerando que você pegou eles meio desprevenidos por causa do da fato cartola. Que você tá. Da cartola. Ok. Essas dois caras. E eu explodo eles. Peraí, dá um minuto. Gabi, descreve pra nós o que aconteceu. Bom, eu entrei na minha cartola, né, saí atrás deles, eles estavam atirando e brigando entre eles, que eles são muito desorganizados, né, e aí eu saí atrás deles, a minha arma aumentou um monte, assim, ficou enorme, soltou uma bola preta com um paviozinho atrás deles, e aí eu fiquei atrás rindo, assim, fiquei olhando pra eles, e aí explodiu... E saltou caco e eles saltaram pra vários lados e se desmancharam, assim. Beleza. Eu ia comentar que se quisesse pegar meu impulso, eu podia emprestar meu impulso. Não, não havia tanta necessidade. E eu vou fazer o seguinte, você acabou de ganhar um ponto de destino, ô Gabi. Por causa que todo desenho deve ser engraçado, essa cena foi muito bem descrita. Eu coloquei aqui no teu personagem, tem lá, se olhar depois vai estar com 3, que você tinha 2 de início. Ok, agora é a vez do Connor e do Matthew. O Matthew vai na solução humana típica, pega a pistola e senta o dedo. Deixa eu ver agora, cadê as fichas dele? Vamos ver lá em cima primeiro que eu... Eu sempre escolho esses personagens, eu esqueço que cada um tá numa ponta do pacote de ficha. Ele rola. Ele vai. Vocês veem que ele não gasta. Ele gasta. Ele vai bem rápido nos tiros, mas ao mesmo tempo ele é muito preciso nos tiros dele. Ok. Ele pega esses dois grupos aqui. Esses dois aqui. Vocês só vê eles caindo. Eles. Tipo, as balas furando eles. Ah, não foi nada. Puf, caindo de costas. E o Connor. O Connor tem uma solução bem mais radical. Você vê ele pegando o bisturi, sabe? Ele pega o bisturi da caixa e ele vai dar uma de tipo de Naruto na base da kunai. E esse cara aqui, deixa eu ver quem que tava vivo. Esse aqui dançou. Você vê ele basicamente ele levou um headshot de kunai na testa com o bisturi. Que desenhos violentos. Cara, desenho. Como é que é? Comichão e coçadinho. Não, cara, isso daí é o rap de violência, cara. Cara, quem acha que desenho é fofinho nunca assistiu o Pica-Pau, velho. É, esse cara aqui, que ó, que ele... Você já viu o Happy Cara, ele Friends? Olha assim. Happy Tree Friends também tem isso. O último que sobrou, que é esse cara que você marcou em rosa, gente, do canto superior esquerdo, uhum. Ele olha pra você, pra todo mundo, ele dá um zoião e pica a mula. Vocês veem o cara saindo correndo que não alucinado. Bom, se okay, for a minha, vocês vez, conseguiram... se for a minha vez, eu vou tentar correr atrás dele, se for possível. Ah, não é, eu tô. Ele tá concedendo. Ah, é, pra acabar o combate. Ok. Ok. Eu tô me rendendo, né? Cada um de vocês ganha um ponto de destino por causa disso, né? Ah, é uma rendição. Rendição. É, porque é assim, no Fate, quando um personagem se rende, ele paga pro outro lado um ponto de destino. Ah. É, legal. Na verdade, assim. Se vocês se rendem, ou os meus personagens se rendem, vocês recebem ponto de destino. Tá. Entendeu? Beleza, então. Ok. Uma dúvida. Eu vou aumentar um ponto. Fala. O meu impulso, ele vai sair agora, então, na verdade, acho que é, né? Ele some. Os impulsos sumiram. Os impulsos sumiram porque acabou a cena. Ok. Então, vocês ainda estão se recuperando. Bunny, você gasta um tempo... Ô, Vani, uma coisa, deixa eu fazer um... pegar aqui, gente. Eu tô, então, com 4 pontos agora? É. Destino? Uhum. É. Sim. Tá. Ô, Vani, seguinte, você tá aqui em cima, né? Aqui, sim. Tô marcando aqui como X. Se olha lá do lado, você percebe que tem algumas coisas no outro prédio. O prédio exatamente à frente de onde tá a poça. Marca ele aí pra mim. O que que tem? O prédio, é, não tem o prédio. Coisa... É esse prédio aqui, tá. Ó. Tá. Tô vendo. Beleza? Aqui onde eu marquei com verde. É nesse prédio. Tá. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhada lá? Meu personagem fica olhando pra Dani, esperando o que que ela vai fazer, porque ela é mais inteligente que eu. É, você olha, a Bunny tá lá no alto. Você nem percebeu que a Bunny tá alto. Isso, mas você vai passar pro outro? Você vai passar pros outros? Passa isso pros outros. Eu fico cuidando dos caras. Eu fico vigiando os caras ali, porque provavelmente a gente amarrou eles. Não, os caras estão tudo. Ó, os caras tudo rodaram, basicamente. Eles estão caídos, eles não vão atrapalhar mais nessa cena. São basicamente. Ah, tá, estão tipo desmaiados. Então. É, eles não vão mais atrapalhar. Foram derrotados, então fora de jogo, não vão fazer mais nada. Tá, então o meu personagem ele vai lá e vai amarrar todos eles ali no poste ali pra eles, pra garantir que eles não vão fugir. Enquanto ela não, não é no poste. Ô Jean, calma aí. Sim. Quando eu falei que é zona, você tem que entender que essa parte aqui vocês estão no alto. Ele tá indo no alto. Mas, gente, só um minuto. Ah, tá. Não, é que eu pensei fazer que o meu personagem ia descer e aí algemar ou prender todos. Não, o que eu comentei assim, é que eu imaginei que era depois do combate que acabou, o personagem foi descer ali pra amarrar eles ou coisa do tipo e depois interrogar mais tarde. Aí enquanto isso a manteiguinha tava lá fazendo as coisas dela. Uhum. Ó, não tem nada que possa ser feito nesse presente momento, eles estão caídos. Não, tá, ok, beleza. Vocês acham que não vão ganhar nada com eles, são só um bando de. São um bando de gangsters que estavam lá aí dando umas risadas. Eles podem ter visto. Ou não se sabe. Aí que tá. Uhum. Não dá pra levar eles pra interrogatório? É o que eu pensei. Até dá, mas provavelmente vocês não vão conseguir nada de novo com eles. Eles só, só eram um bando de gangsters que estavam dando risada da situação toda. Bom, eu prendi eles, eu amarrei eles bem. Ok, eles tá, sem ar. Beleza. Aí você vai ver o que. Você vai ver lá em cima? Eu vou. Como eu tô em cima do prédio, tá no outro lugar, e eu tenho a maleta do laboratório, eu tiro uma lupa da maleta e fico olhando a distância pra tentar identificar o que que é antes de ir pra lá. Pra poder olha, é bem distante, mas não. Acho que isso é um teste de temperatura. Oi? Esse aí seria gastar um tempo. Não, nesse caso não, essa maleta já tava disponível. Ah, eu vou exigir que você faça um teste de cara dura, ô... Tá. Gabi. Ô, oh, droga, apareceu de novo. Apareceu de novo aqui. A tua câmera. Desativa a câmera, aí não aparece. Não, pior que eu não posso desativar, que senão ele não consigo fazer o compartilhamento de tela. Deu um. Deu um, beleza. Deu. Olha, o que você não consegue distinguir o que é, mas você percebe que tem uns objetos largados no chão lá do outro lado. Ah, tá no chão. Eu tô do alto enxergando que tá no chão. É. Tá. Então eu vou falar pro Connor pra ele ir lá buscar os objetos. Enquanto isso tá descendo. Tá, como é que você vai falar isso pra ele? Eu tiro... Eu posso tirar um telefone aqueles antigos de dentro da minha... Da minha maleta? Que tipo aqueles de escritório antigo, sabe? Sei. E aí eu tiro ele dali de dentro e começo a ligar pra ele. E aí começo a mexer uma coisa no bolso dele. Mas dá trim. Ele abre a maleta dele. E aí eu falo com ele. Rapaz, não, Bunny. Connor, tem alguma coisa aí perto de vocês? Entre os prédios, mais atrás de vocês ali? Tá no alto do prédio, não tá no chão. Ele tá no alto do prédio, não tá no chão, tô perguntando. Não, ele tá no chão, ele tá nessa parte branca. Ele tá no chão. Tá, okay. E o Connor tá onde? Ele tá em cima do prédio. Não, ele tá no chão já. Tá. Não, então, assim, ele tá no chão. Ele tava. Ele não saiu do chão. Vocês. A exceção de vocês, os outros não saíram do chão. Connor, chefinho, tem alguma coisa aí no chão. Acho que é preciso que vocês deem uma olhada. Dá uma olhada lá, chefinho. Tem algumas coisas no chão que eu tô vendo daqui. No prédio. No prédio, ó. É que a parte rosa é a calçada. As partes rosa e preta são a calçada e a rua. Essas partes mais marrom onde você está são os altos dos prédios. Tá. É como se você tivesse uma visão aérea. Tá. Ok, você passou pra ele? Ah, beleza, eu vou. Não estaria no personagem. Ah, Marquinhos Barro, que ali. É onde estaria no personagem. Onde o Fábio. Não, você não entendeu, você não ouviu essa. Ô Jean, você não ouviu isso? Mas você viu os objetos. Não, eu posso entender isso, cara. Eu só tô dizendo que eu tô marcando a linha azul ali onde seria o objeto, né? Enquanto isso, eu tô descendo do prédio. Deixa eu ver se você percebeu alguma coisa. Não, eu não percebi não, cara. Porque o meu personagem, ele tem um aspecto aí, ó. Que é como é que eu aqui. Ah, é mesmo? Ele tem um aspecto chamado. Cuida de duas tartarugas, uma foge. Então ele não viu, cara. Ah, então tá, você tá se forçando nesse aspecto, legal. Tá lá totalmente desligado em relação à cena, beleza. Eu vou marcar aqui um ponto de destino, beleza. Você vai um ponto olhando, de destino. Esse é de noite? Tá. É de noite? Tá, você tá olhando pro... Não, é de dia. Ok. A hora que todo mundo sobe, você vê que... Tipo, deixa eu pegar aqui e voltar pra janela do D20, do Hall 20. Aqui é a entrada pra você chegar no alto do prédio. A hora que todo mundo entra, eles olham você, olham as coisas e tipo, olham pra você com aquela cara de... Pô, como é que você não percebeu o que tava? Ah, você já desceu, Butter? Você já tá... Já desci e tô me encaminhando pro ponto azul lá do caldo. Você já tá lá. Não, você tá aqui, aí vocês subiram. Tô acelerando um pouco a coisa. Uhum. Entendeu? Vocês subiram, aí vocês olham aqui. E aí, o que você vai fazer Vocês vão fazer agora? Vocês veem uns objetos caídos no chão. Basicamente o que. Deixa eu passar o que caiu aqui. Deixa eu achar na lista. Tem uma lista aqui de coisas que estão aí. Vocês veem um galão industrial vazio, entende? Sim, o primeiro a chegar no local foi o Connor, né? E uma caixa de fósforo. Além disso, na poça, vocês. Além do chapéu, vocês recuperaram um lenço de bolso de cor salmão. Eu vou marcar aqui as pistas, só um minutinho, lá no Classer, pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo. Vocês têm o chapéu de gangster. E vocês também têm uma luva. Não, luva não. Ali é o lenço de bolso. Ele tá filigranado A I M. Tá. Isso, tem um bordado no canto escrito A I M. Tá. No alto do prédio vocês encontraram um galão vazio. Tá. Galão industrial. Você já sabe galão industrial, aqueles grandões? Uhum. Vocês percebem que é um galão real. Tá. Vocês percebem pelo. Vocês conseguem. Todos vocês têm um hábito já de distinguir coisa humana de desenho baseado pela textura da que vocês veem, entende? Seria um galão humano. Ele tem uma coisa. Ele não tem aquela coisa. Não tem aquela coisa meio brilhante de desenho animado, sabe? Uhum. vocês conseguem a luva e o fósforo. Aham, parte de luvas de latex e os fósforos com escrito Dodô Pirado. Dodô Pirado. Uma caixa de fósforo escrito Dodô Pirado. Então, o Dodô, essa caixa de fósforo, ela é desenho. É uma caixa. Não, é humana também. É uma caixa tudo de humano. Fósforo comum. Tá, tudo, tudo humano. Humano. Só que escrito Dodô Pirado. Tá. Então, o Connor chegou primeiro no local. Né, observou essas coisas. Como ele é um cara de laboratório, CSI de laboratório, que eu já estou transformando isso, né? É o que a gente está direcionando, né? Ele e eu, né? O personagem já é assim mesmo também. É. Então, assim, ele pede para ninguém tocar nessas coisas, né? E aí a gente vai tentar fazer um teste. Aí eu ia te perguntar o seguinte, como ele é humano, eu queria submeter, meio que transformar esse material para poder fazer um teste. Por exemplo, o meu teste seria assim, ó, pegar essa caixa de fósforo, virá-la do avesso e tentar tirar uma impressão digital uma impressão digital dela, que ela, como se ela saltasse para fora. Ok. Você vê, você faz, você não percebe nada. Não dá pra pegar nenhuma digital. Não dá. E nem digital humana e nem você obter uma tinta de desenho. Que a tinta do desenho, ela é única, assim como... Como a digital. Como a digital. Então você não tem nem tinta de desenho, nem digital humana pra reconhecer. Tá, não faço. Em nenhum lugar. Peraí, deixa eu fazer um teste. É porque eu trabalho com isso na vida real. Ah, tá. Por isso que eu pensei nisso. Foi uma boa ideia. E de repente vai virar alguma coisa. Beleza, você conseguiu pegar que a luva, embora humana, na hora que você vira, tem tinta de desenho animado nela. Oh. Então provavelmente quem utilizou isso. Deixa eu colocar. Eu vou transformar. Que aqui agora começam umas coisas que acontecem às vezes. Você renomear o aspecto. Então, um par de luvas virou luva com tinta de desenho. E ele tem invocação gratuita que você colocou. É uma pista bem forte. Você sabe que tem algum desenho animado estava envolvido nessa história. Mas que queria. Que utilizou coisas humanas. Então, queria confundir também. Ou não? Deixa eu ver uma coisa. Na hora que você olha o galão, você percebe uma coisa estranha. A tampa dele parece estar faltando. Tá faltando um pedaço. Você vai querer dar uma examinada? Sim. É um galão industrial azul, aquele azul com a tampinha não tá lá. Não tá lá. Hã? Eu quero dar uma olhada, ver o que eu posso encontrar mais ali no galão. Que eu percebi isso que tá faltando, mas quero ver mais alguma coisa. Você vai chegando perto. Deixa eu ver uma coisa. Quando você chega perto, você percebe que o galão industrial tem umas manchas de um líquido verde internamente. E você sente que tem cheiro de caldo ali. Ah, eu reconheço como o caldo que estava lá embaixo. Aham. Ou não? Sim, você faz ideia de que seja o caldo. Esse galão devia estar armazenando o caldo que caiu lá embaixo. Ô, Jean, o que você quer fazer agora? Bom, eu tava pensando assim, Jean? Meu personagem tá desligadão. Aí talvez ele só eu para assim, olha ali e tal, tá fazendo. Só que eu vou ajudar eles alguma coisa, organizar algo, tipo, tendo alguma vantagem. Deixa eu ver agora, deixa eu ver uma coisa. Eu vou ver se de repente não tá no acende a lampadinha aí na tua cabeça. Jean. Oi. Ok, Jean, acendeu a lampadinha na tua cabeça. Você sabe o que é o Dodô Pirado? Tá, quem é o Dodô Pirado? Doutor Pirado, não é quem, é o quê? É, pra ser mais exato, é um bar de burlesco que tem na região. É um dos. É muito frequentado não só por desenhos, mas por humanos. Apesar de ser um bar de burlesco, ele não é. Não tem, vamos dizer assim, sacanagem nele. Tá, beleza. Eu falo isso daí, eu falo tipo, eu tenho uma ideia. Daí eu comento do Dodô Pirado. E aí eu comento, talvez a gente vai conseguir informação melhor lá no Dodô Pirado. Tá, você vê que o Matt fala... podemos investigar lá. Mas antes vamos fazer o seguinte. Vamos recolher isso, mas eu vou tirar umas fotos antes da gente recolher todo esse material e levar como pista lá para o distrito. Você vê que ele tira umas fotos e tal, ele até põe as coisas naqueles saquinhos de pista, sabe? Sim. É, até arruma um sacão gigante que vocês guardam o galão. Sim, na nossa maleta. É, na maletinha. É a maleta de vocês, só pra constar, é tipo a maleta do saco do Gato Félix. Então sai eu tudo ia dizer de lá que de era dentro. Da Mary Poppins também, tudo. É, na verdade é mais Mary Poppins mesmo, porque a do Gato Félix ele se transforma. Então a gente okay. tem esse, criou esse item praticamente, né? É, isso, vocês conseguiram essas invocações gratuitas do fósforo, do galão. A maleta CSI é a maleta da Mary Poppins. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. No galão industrial, tinham duas letras marcadas, HC. HC. Tá. Isso eu também. Vou saber de onde é que é o HC? Faz um teste de astúcia, pra ver se você consegue associar. Não, olha, se eu conseguir passar com sucesso com o teste de astúcia, meu personagem tá xarope hoje, então. A dificuldade é mais alta, porque você não consegue imaginar o que seja. Ah, os ouvintes, caso eu não saiba, eu tenho mais um em astúcia. Olha aí. Tá, passou tremendo. Tá bom hoje, hein? Eu vou considerar um impulso, porque você não tem totalmente certeza sobre isso. Uhum, tá. Você ouviu eu falar numa... Você ouviu falar que recentemente abriu uma certa Hillbill Chemicals na saída da Desenholândia? É, vamos dizer assim, tem aqui, você já assistiu uma selada pra Roger Rabbit? A Desenholândia ela é ligada a Los Angeles por um túnel. Um túnel mesmo, normal. E esse túnel, e na saída desse túnel foi instalado recentemente um parque fabril dessa tal Hillbill Chemicals. Ah, tá. Eu não tô te dando invocação gratuita porque você não tem nenhuma noção de como ela poderia estar envolvida. Sim. Tudo bem, é aquela velha história. Ela tá com... É meio esquisito, você pensa. Você não tem uma pulga atrás da orelha, mas você não tem nem como afirmar nada. Tá, eu sei o que a Hillbill Chemicals exatamente trabalha. Sim, você sabe que ela trabalha com a parte de química, mas você não tem como comprovar se ela tá envolvida nessa história. Na verdade, você tá fazendo um chute assim. A lampadinha tá com aquela luzinha meio fraquinha, como se a ideia estivesse aparecendo. Não, assim, tá. Então meu personagem não sabe o que exatamente faz, apenas que é algo químico. Tá, então eu não vejo como nada relevante, nem comento ainda. Tá bom. Então isso aqui você vai deixar com você, né? Deixa eu até fazer diferente, que eu vou subir isso aqui pro teu personagem como um aspecto só seu. Ah, beleza. Uma pergunta. Agora que tu falou das iniciais, e ele perguntou, tem aquelas iniciais no lenço do filigrama ali, que a gente não perguntou. Eu posso pedir pro Connor ou eu fazer um teste pra ver se a gente reconhece aquelas letras? Não, vocês não fazem a menor ideia do que possa significar. Do que possa ser. Na realidade, pode ser tanta coisa. A única pista que ocorre pra vocês, assim, de imediato, é a questão do Dodô pirado. Tá. Quem quer. E a luva, né? É, a luva. Você sabe que tem desenho, mas você não consegue estipular o que tá acontecendo. O Dodô Pirado é a pista mais óbvia de qual o próximo caminho a seguir, porque quem quer que tenha feito isso provavelmente esteve lá. Uhum. Beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pra lá? O personagem fala sigam os bons e vamos pra lá. Bom, tá bom. Eu acho que o Connor, né? Talvez não seja uma ideia. Connor tem que levar essas coisas todas pro distrito, né? Pra não ficar ali. Pra processar. Pra processar. E o Lester pode me convidar pra ir junto com ele. Ou não. Tá, beleza. Então. Ou eu vou com o Connor pra processar o material. É, tá meio assim. O convite tá meio aberto de você e ele chamou todo mundo, basicamente. Você vê que o Connor se nega, tipo, ele precisa processar esse material todo. Sim, que é bastante coisa. Então vocês vão. Vai você, o Lester e o Matthew só. Pra o Dodô Pirado, beleza? Tá, beleza. Deixa eu ver como segue aqui adiante. Beleza. Como é que vocês vão. Vocês vão. É assim, é. Tá começando a tarde e tal. O Dodô acabou de abrir. Vamos dizer assim. Ele. Agora que tem gente nele. Porque normalmente ele funciona durante a madrugada. É isso que eu tava pensando. Ele aberto de tarde não. Tá não, a gente podia esperar, talvez, o Dodô ficar mais cheio. Não sei o que acha. O que vocês acham? O que você pensa? Eu acho que é uma boa ideia esperar, porque se não tem muita gente, a gente também não consegue se misturar com o pessoal. Fica muito óbvio que a gente tá ali. E a gente tem que trocar de roupa pra ir pra lá, porque a gente tá vestido de policial, né? Vocês vão tentar ir a paisana? Beleza. Acho que a paisana é mais legal. Tá, vocês vão a paisana mesmo, né? Beleza. Você vê que o único que não concorda com a ideia de a paisana é o Matt. Eu tô forçando um aspecto dele, que é o policial sensato. Ele tá confundindo a sensatez com o excesso de zelo. Então ele tá indo à vontade, né? Vai bem certinho até com os distintivos e tudo mais. Ah, ele vai lá com o policial. Ah, tá. Como policial, vocês estão a paisana? Eu tô com um vestido de festa. Tá, assim, beleza. Tipo, que tem a ver com o lugar, né? Um vestido que tem a ver com o local. Nossa, um vestido tipo de burlesco mesmo? Não, um vestido que as pessoas que frequentam o local vão, elas vão arrumadas, né? Vestido de festa, mas não burlesco. Vestido bonito. Ah, entendi. Seria o famoso social esportivo que eles falam. Isso, um vestido, tomara que caia azul, tipo da Jessica, mas azul, assim. Não tão decotado como o dela. Eu entendi. Não, uma coisa mais certinha, beleza. É. Ok, vocês chegaram no Dodô. O processamento das pistas não deu nada demais. Só diz que o tambor lá tinha o caldo dentro dele. E o Connor chegou a uma conclusão de que quem é que tem utilizado esse tambor provavelmente utilizou com as luvas para arremessar o caldo em cima da cabeça do desenho que morreu. Sim, a gente ainda não sabe qual é o desenho que morreu. É. Isso é uma das coisas que a gente tem que tentar ver. Fala aí, ô Jean. Desculpa. Sem dúvida, os desenhos podem usar as coisas dos humanos também, então. Sim, e vice-versa. Ah, beleza. Só um detalhe, eu tô com uma bolsinha social, tá? Pra combinar com a minha roupa. E dentro dessa bolsinha social eu tô com a maleta. Que ela cabe ali dentro. Tá, você arrumou a bolsinha de ponta da Hermione. Isso. Beleza. E eu tô com a minha arma dentro do meu sapato. Como se fosse dentro da meia. Uhum. Faz sentido. Vocês chegam e tal. Vocês vão querer se separar e tal? Ou vocês vão querer chegar? Porque assim, ó, você percebe pela cara do Matt que ele vai chegar na carteirada. Ele vai querer chegar. Eu não conheço ele. A gente se separar. Eu só olho pro Matt assim. Tá. Senão ele vai estragar nossa paisana. E aí eu vou direto pra ele. Meu personagem, ele tá vestindo uma roupa social normal, assim, tipo, pra ali, sem muito detalhe. E... Tá bom. Não, melhor, cara, pra arrebentar bem normal. Ele tá com aquelas camisetas xadrez, tipo Lumberjack. Tá, beleza, legal. Isso vai ser interessante. Não, e eu tô bonitona, okay. Né? Eu tô tipo Jessica Rabbit. Vocês vão direto pro bar? Eu vou pro bar. Ok. No bar tem o bartender, né? Ele tá vestido como todo bartender, aquela roupa branca tal. É um gato, sim, é um gato de desenho animado. Vocês percebem pelo trejeito que o cara é obviamente gay. Assim, ele é muito gay, é totalmente gay. Ele é, assim, donzalona. Ele chega assim: ah, bem-vindos, lindinhos. Alguma bebida? Ou ele olha, dá uma olhada assim pra você, já. Ou alguma coisa especial. Ok, especial. Ele olha pro Jean, né? Uh-huh, sim, é pro Jean. Sim, sim, ele nem dá muita bola pra mim, né? Sim, claro, eu sou o Lobo Mal, né? Lobo Mal tem saudável, poxa, né? As garotas e os garotos também gostam do Lobo Mal. E aí? Eu cumprimento ele e tal. Eu não dou a entender pra ele que meu personagem não tá nem aí pra ele, e nem que meu personagem está afim dele. Eu simplesmente, tipo, sou, de certa forma, educado e cumprimento ele e peço um uísque. Tá, ele serve assim um uísque. Aí ele... Ah... Aí vocês vão querer puxar um papo, ele te oferece um uísque, deixa eu ver uma coisa... Aí eu pergunto pra ele, tipo, qual a novidade que anda rolando por aí. Nada demais, a noite tá meio quietinha. Cara, hora que. Me faz um teste de Mook. Eu? É, você. Você foi o único que bebeu. Ah, tá. Ou você pediu alguma bebida, Gabi? Eu queria um drink com cenoura. Tá, ele te oferece lá o que seria, vamos dizer assim, o equivalente a um Blood Mary, mas ao invés de ter lá. Ai, total, tem uma cenourinha em cima, uma mini cenoura. É, ele é laranjinha, ai, assim. Uhum. Olha só, mano, deixa eu falar, eu enrolei zero. Putz. Uhum, rolou. Só pra constar, quem tá ouvindo e provavelmente quem tá vendo a minha mesa com os rolamentos secretos, viu que a dificuldade do teste era bem alta. Que é, digamos assim, eu tô rolando contra a potência da bebida. Você, ô. Faz um teste de Mook também, ô. Ô, Bunny. Eu? Só um pouquinho. É você. Tá. Bah, meu Mook é zero. Aham. Uhum. Toma, mal. Você, ó, você quer tentar resistir por cara dura também? Porque sim, sim. Melhor. Eu rolo cara dura ou Mook? Pode rolar cara dura, então. Você quer tentar por cara dura, Jean? Que eu não tinha deixado a opção pra você. Não, pra mim tá de boas. O Mook é o melhor. Tá, então. Beleza, você vai por Mook, né? Legal. Dois. Rol. É rol dois L's, né? Isso. É. Mais dois. Dois. Oh, caramba, minha tela do computador resolveu engripar. Vai, pode mandar. Vamos ver se eu consigo, viu? É dois. Deu dois? Uhum. Ok. Ele fez pra vocês dois uns drinks. Você não sabe que caraca ele adicionou. Uhum. Mas eu tô considerando que você, o Bunny, você levou dois de stress de dano. E já você levou quatro. Eu levei quatro? Caraca! O que a gente tava falando da questão de que o Lester tinha recebido quatro de stress, a Bunny Butter, dois, né? Pois é. Eu tenho três de stress, então eu só tô com um agora. É, na verdade você marcou a caixa 2 de estresse. Você ainda tem a caixa 1 e a caixa 2. Tá. Eu caí fora da cena, na verdade. Pois é, tu caiu fora, né? Não caiu fora. Você não precisa cair fora, Jean. Sim, eu sei, eu posso pegar uma consequência. Mas foi só pra explicar. Como só tem 3 caixinhas todo mundo, eu tomei a quarta caixinha, que nem existe. Então eu caí fora da cena, na verdade. Só que eu não, consequência e ficar na cena. Ô, Jean, você pega a caixa 2 de estresse e consequência suave, já é o suficiente pra você perceber. Não, é o que eu tô falando, é o que eu tô explicando pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Que eu... pra você entender porque que você vai levar a consequência. Exato, vai levar a consequência. Não tem a caixa 4 de estresse, então você pega, você primeiro reduz em 2, marcando na caixa 2, aí depois você pega a caixa suave que eu vou marcar aqui é consequência alegrinho. Você já tá. Você já tá meio alto da bebida, sabe? Ok. Pô, meu personagem não dura nem um whisky, cara. Ele não é mais como era antes. Aham, uhum, tá. Você tá meio. Butter, você vê que ele tá. Que o McWolf tá meio. A bebida começou a subir um pouquinho mais. Putz. Você vê que ele começa a ficar com aquela carinha, sabe carinha de desenho bêbado? Uhum, começa a subir aquelas bolinhas. Aí como fica a carinha de bêbado e tal, aí meu personagem ele não chega nem reparar direito a Bunny. Ele olha a Bunny, tá ligado? Aquele coisa de desenho animado que fica tipo só os olhinhos trem assim. Ele olha pra Bunny, ele faz isso. Ele olha pro gato, ele faz isso. Ele olha pro outro que tem lá longe, ele faz isso, entendeu? Ele fica meio loucão. Isso foi ótimo, foi bem engraçado. Ok, tá, a Bunny percebe que ela vai ter que se responsabilizar nesse momento pela cena, porque o Matthew entrou meio na base da carteirada, o pessoal já meio que levou ele provavelmente pra falar com a chefia lá do lugar. E aí, o que você vai querer fazer? A primeira coisa que eu pensei em fazer, que eu não sei se dá, né? Era pegar um martelo, aqueles martelo, aquelas coisas, sabe? De desenho animado. Que é. Como é que é? Não é martelo, é uma. Marreta! Uma marreta, exatamente. Tirar uma marreta de dentro da minha bolsa e dar na cabeça dele pra ver se ele volta ao normal. Tu quer me machucar ainda? Não, pra ver se tu volta normal, criatura. Tipo um safanão, assim. Te acorda, criatura. Nós temos que trabalhar. Tá, cara dura versus cara dura. Eu rolo a minha cara dura, então? É, você rola a sua cara dura, ela rola a tua cara dura. Vamos ver o que acontece. Tá. É, roll. Só repete o comando pra mim, que agora caiu. É barra, é... roll. Roll? Barra, F. É, você tem que tomar a barra... Aham. Uhum. Tá, eu tenho cara dura... 2. Aham, uhum. É, e o Lester tem mais um. Mais 2. 2. Rolei 1. Já... Tá, eu não tô considerando isso, na verdade, um ataque, Jean. Tô considerando isso uma ação de criar vantagem contra você. Você fez a sua defesa, você não passou. Ela passou, ela colocou em você um aspecto... Ela te deu uma marretada e te colocou um aspecto carneirinho em cima. Você deu uma marretada e virou tipo aquele carneirinho, sabe? Tá, aquele comportadinho. É, você vai ficar mais comportado... Ele... Pelo menos, isso é uma coisa que pelo menos vai segurar um pouco esse teu aspecto alegria. Eu tô colocando aqui um outro aspecto aqui em você, carneirinho, na tua ficha aqui, no teu registro aqui no meu classer. E foi engraçado, não foi? É, foi, você, é, foi bem engraçado, você acabou de ganhar também um ponto de destino. Yes! E... é, infelizmente, Jean, como você não deu nenhuma ideia pra colaborar, eu tô considerando que você não ganhou ponto de destino nessa brincadeira. Ok, beleza, ah, okay. Feito isso, o que vocês vão fazer agora? Apesar disso, Jean, você tá mais comportado, mas ainda assim você ainda tá meio alegrinho pela bebida. Aham, não, beleza. Eu vou tentar conversar com o pessoal ali, já que ele... Ah, você vai saber. Se misturar? Ou então, o seguinte, não sei se tem como. Eu encontrar alguém, talvez, que eu já conheça por aqui. Eu posso, talvez, ter uma vantagem. Informante, alguma coisa assim. Não, eu não conheço, até pessoas que eu conheço. Eu vou aproveitar a tua ideia. Gente, uma coisa importante sobre consequências. São aspectos. E quem a provocou tem uma invocação gratuita desse aspecto. Eu vou utilizar teu aspecto alegrinho, tua consequência suave alegrinho. Você tá se misturando com o pessoal, assim, meio, ah, pessoal, tudo bem, não sei o quê. Você olha assim, cara, você dá de pé, você bate no peito de um gangster de desenho animado. O bicho assim é alto. Dois de altura e quase. O quê? O John Coff. Não, é basicamente. Ó. Pra resumir, ele é alto, bem alto, 2 de altura, ele é um rinoceronte de desenho animado, o chifre assim, ilustrado quase de rebater a luz, você deu uma batida, ele olha assim pros homens dele, levantem-o. Aí, peraí, antes... Você vê os caras dois erguendo assim, você tá meio sem reação. Antes de meio que levantar, o personagem como reluziu assim, quase cegou meus olhos, o personagem fala, eu tô no céu? Mano, e você olha assim, você vê que o McWolf tá completamente bêbado, ele bateu num cara que você tem certeza que é um dos gangsters da região. Você acha que vai dar um problema sério se você não for lá segurar, dar uma segurada na onda? Bom, eu tava tentando ver se o meu charme é um. Eu queria invocar. É, meu charme é um. Eu queria invocar alguma coisa pra melhorar o meu charme. Você pode tentar o fato de que você é uma ex-coelha de cartola, então você sabe se vestir de maneira apropriada, tal, bonita. É, e que o que é o coelho? É uma coisa que chama atenção no palco, né? Porque ele é uma das ferramentas do mágico, né? Aham, uhum, beleza. Então, eu quero invocar esse aspecto de ser uma coelha pra tentar aumentar o meu charme. Ou usar o charme, não sei. Paga um ponto de destino, você vai utilizar o charme contra os gangsters pra ver se eles não vão simplesmente socar o... Isso, pra tentar tirar ele dali e salvar ele. Legal, vai. Banda bala, vou considerar que você queimou um ponto de destino. Tá, eu vou ficar com 4. Então você recebeu... Vamos fazer o seguinte, rola. Aí eu vou considerar, dependendo do resultado, se você vai ter um mais 2 ou se eu vou deixar uma rerolagem. Tá. Pera aí, então. Vai, rola. É, barra. Deixa eu fazer um. Eu vou fazer um teste oculto pra ver se ele. Como é que eles vão reagir. Tá. Quatro DF só. Beleza, já tirei um só. Tá, você vai com mais 2 já foi o suficiente. Você chega assim, você dá aquela. Ô, gente, não precisa fazer nada não. Esse é o meu amigo, sabe? Aí eu dou uma piscadinha assim com cílios longos pra eles, assim, sabe? Uma piscadinha, sim, beleza. Assim. Legal, você conseguiu salvar o Lester de tomar uma piaba das grandes. E aí eu saio assim, e vou empurrando ele saindo e vou rebolando assim. Calma, deixa eu dar uma coisa. Olha que você vê assim, o gangster olha assim pra você, não com aquele olhar de... Você vê que ele dá aquela rosada na bochecha, ele, tudo bem, acontece, sabe como é. Rinotsu, Dom Rinotsu, eu sou bem influente nessa região. Obviamente você, como policial, sabe quem é Dom Rinotsu. Ele é um dos principais gangsters de desenho animado da Desenholândia. Uhum. Só que existe um detalhe. O Rinotsu, ele ainda é respeitado por um detalhe. Ele não é o tipo de cara que ele arruma confusão à toa com a polícia. Então, tipo, você não vai... Eles não vão querer dar... porrada e coisas do gênero, tentar uma confusão tipo o pessoal de outras gangues de desenho animado. Uhum. Mas eles não nos reconhecem. Ou eles sabem quem a gente é. Não, eles não sabem que vocês são policiais, porque vocês estão à paisana. Eu tô considerando que o aspecto paisana de vocês ainda está valendo. Tá. Até porque vocês não poderiam beber se estivessem fardados, né? Uhum. Bom, ele me falou isso, né? Ah, não, a gente, tudo bem, isso acontece, esses encontrões, não sei o que. E eu sei que ele é o capanga desse cara, né? É o cara. Ele é o cara. Os capangas são os caras que estão segurando, que são os capangas. Tá. E aí, o que você vai querer fazer? Aí você associa, pô, o cara que vocês estão querendo investigar tava com chapéu de gangster e tal, de repente, né? Eu acho que eu vou querer sentar pra conversar com ele. Beleza, então vamos lá, né? Na verdade, pra eu ter livrado o Lobo, o Lester, eu gastei o ponto. Gastou o ponto pra... Tá, foi a caratura. Eu cheguei a gastar, melhorar. Tá. Foi o mais... deixa eu esclarecer. O pessoal que tá vendo online, tá vendo no vídeo, eles sabem que a dificuldade do teste era 2. Como você conseguiu 1, eu considerei que... precisou do ponto. Eu ia considerar ou rerolar. Se você tivesse rolado muito mal, eu ia considerar como uma rerolagem. Uhum. Como você conseguiu, só faltou pouquinho, o mais 2 foi o suficiente pra você ir pra 3 e com isso passar dificuldade. Tá, beleza. Uhum. Eu vou me sentar do lado, na mesa com ele. Deixa eu falar. A Bunny te põe do lado, você percebe que é ela, tá? Você tá ainda. Você tá naquela calminha, apesar. Você tá naquela forma de ovelha. Okay. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou me sentar do lado deles, junto com eles na mesa. E aí, pra tipo assim, pra quebrar o gelo, ficar de boas, eu vou lá, pago uma rodada de bebida pra todo mundo. Tá, faz um teste de cara dura. Vamos ver se você consegue. Apagar a má impressão que você colocou. Tá, beleza, foi o suficiente pra você quebrar. Eu vou colocar que eles, que apesar de tudo, eles estão de bom humor com você. Eles perceberam que você, assim, se eles não sabem que vocês são policiais, então vocês estão a paisana, certo? O que que acontece? Eles percebem que você não teve intenção e tal, então eles estão de bom. Eu vou considerar que você gerou um aspecto que eles estão de bom humor com uma invocação gratuita. Isso é pra importante. Falar sobre qualquer coisa. Isso é importante, gente. Tô com muito ponto de destino. Gente, pode utilizar. Começa a usar ponto de destino aí. Tá. Ou então guarda. Sei lá, vocês que sabem. Agora eu acho que o Jean tem que, já que ele gerou, ele pode tomar ação agora, né? Vai lá, Jean. O que você quer fazer? Eu vou interrogar, eu vou conversar com eles pra falar das coisas que estão acontecendo, fazendo algumas piadinhas dentro do possível que o personagem consegue. Que ele é meio desajeitado com essas coisas, ele é mais meio bruto, na verdade. Ele é bom, na verdade, botar pressão nas pessoas, né? O caso faz um teste, deixa eu ver uma coisa. Não, já sei, é o seguinte, eu vou conversar com eles e tal, só como eu sou desajeitado, eu vou querer forçar um aspecto meu de rabugento. Então eu começo a falar com eles, mas a minha conversa meio que tenta botar eles na pressão sem eu perceber isso, entendeu? Eles meio que recuam. Tá. Mas deixa eu fazer uns testes secretos aqui. E meio que vai estragar tudo. Se tu não me pedir, aí... Eu tô vendo que eu tinha que te dar ação, né? Que ser boazinha me pedir. Cara, você sabe que essa foi uma situação que você forçando o aspecto foi até interessante? Porque foi o seguinte... Eles estão olhando pra você com aquela coisa, sei lá, rabugento, você tipo dando mó escracho assim, neles. Eu tô tipo falando um negócio meio que reclamando algumas coisas e tal, aí quando eles estão conversar sobre os acontecimentos, eu reclamo mais um pouco, aí eu pergunto meio que tipo assim de forma indigesta pra eles. Tá, você vai perguntar o quê? O que você quer saber deles? Eu pergunto saber o que tá rolando no bairro aqui, que é o... Tá, na região da Desenholândia, né? É, ok, você tá tão bêbado que eles estão tipo, dando umas risadas do C, tipo, eles não estão te levando tão a sério pelo tanto que pelo fato de você tá bêbado. Ele chega assim, mesma coisa de sempre, aquele psicopata do Tolo e... Que acha que pode mandar mais do que todo mundo aqui na Desenholândia. Aquele Stronzo e Rudeputana. É horrível que eu entendo o que ele diz. Uhum. Ó, gente, por favor, não ligue aqui no meu Pig Italian, por favor. Porque foi baseado em Google Translator, então... Não, é que eu dou risada porque eu entendo o que ele diz. A regra pra estar italiano é tu bota tudo o ego, alguma coisa com o ego. O ego é... ok. O que vocês vão querer saber primeiro? Vocês percebem que ele tá de... Apesar de tudo, tá de bom humor por algum... apesar de estar com bom humor, ele parece meio preocupado com alguma coisa nos últimos tempos. Se puder, eu vou tentar avaliar sobre o que ele tá preocupado, algo tipo assim. Você vai perguntar? Beleza. Enquanto ele conversando, eu tento avaliar ele. Mesmo bêbado, mesmo todo assim, meu personagem tá tentando dar uma avaliada sobre quais tópicos assim. Deixa eu ver teu personagem, Lester. Olha só, você... não vai fazer diferença. Rola a tua cara dura pra ver se você consegue distinguir algo de diferente nele. Pois. Tá. Você lê que ele tá preocupado com alguma coisa que aconteceu com a gangue... Assim, você acha que é com a gangue ou com o território, alguma coisa assim. Porque dá a entender que ele não tá muito contente com alguma coisa que aconteceu. E você, Gabi, o que você vai fazer agora? Tô pensando como é que eu posso fazer eles falarem mais sobre isso. Soltarem eles se soltarem mais, sabe? Você percebe que eles... Você pode usar o aspecto do bom humor e utilizar ou a tua cara dura ou o teu charme pra jogar um H em cima deles. Eu quero o bom humor e vou usar a cara dura, que é maior. Tá. Então você vai usar a invocação gratuita, né? Isso. Ó, lembrando que, apesar de ser uma invocação gratuita, você usar ela não faz o aspecto desaparecer. Eles vão continuar de bom humor, só que você vai ter que utilizar ponto de destino a partir daí pra... Tá. Pra continuar usando. Sim, a partir daqui, então, o próximo é com ponto de destino. Ou então fazendo testes de criar vantagem pra manter eles de bom humor pra ir colocando novas caixas de invocação gratuita. Como é que eu faço? Eu faço teste pra manter eles de bom humor. Pra manter o aspecto, porque ele é só uma invocação. Tá, você vai fazer primeiro pra aumentar o número de aspectos? Pra pôr mais invocações? Porque eu quero manter eles assim. Não, assim, ó. Tá. Eles vão ficar assim ainda, Gabi. A diferença é que a tua invocação gratuita é que tu não vai poder fazer. Na próxima vez que tu quiser usar o bom humor, vai ter que gastar ponto destino. Só isso. Ou então você vai ter que colocar mais caixas de invocação gratuita gasta a invocação gratuita. Isso daí pensa pra faz depois. A gente tem um monte de invocação gratuita na Vamos gastar essa do bom humor. Eu vou pagar mais uma rodada de bebida pra eles e não, eu vou continuar só tomando um drink. Eles já estão no segundo, terceiro. Você vai. Possivelmente você vai embebedar eles rapidinho. Sim, pra ver se eles se soltam mais, assim, ficam mais relaxados, pra conversar. Então eu vou fazer o seguinte, rola a tua cara dura, vou ver se você consegue colocar eles na mesma situação do Jean, de meio de alegrinho. Tua cara dura mais dois do bom humor, do aspecto. Eu rolo o mais 2 agora, né? É, 4 DF, mais 2 da tua, é, mais 2 da tua caratura, mais 2 do aspecto. Eu boto mais 2, mais 2? É, pode pôr. 5. Oh, beleza, 5. Deixa eu fazer um teste aqui por deles. Vamos ver. Opa, Lele, você conseguiu. Cara, eles começam a tomar e tal, você vê que eles estão com a língua solta. É, eu vou colocar aqueles, um aspecto aqui que eles. Você conseguiu colocar ele com língua solta, você conseguiu um sucesso com estilo. Uhul! E você deixou eles de língua solta. Eba, tá com duas colocações sim. Gratuitas. Agora é hora de você começar a questionar eles. Obviamente, da maneira certa. Sim. Aí eu vou chegar pra ele, assim, do lado dele, assim, vou passar a mão na mão dele, assim, então, querido, me conta, por que que você está tão preocupado? Essa... ai, meu Deus, como é que é o nome? Essa ruga na sua testa, assim, tão grande, tão profunda. Você tem que relaxar, me conte, querido. O que que está preocupando você? Tá, você vê que ele seja assim, seja assim... Ah, o homem da família foi morto. Aquele quem, mar... meu Deus, quem? Ah, é o Michele. Que pena. Era um ótimo sujeito, um bom membro da família. Eu já estou ajudando a família dele. Aprendam na coisa, minha querida. La família é tudo que conta com esta vida, capite? Sim, capisco. Mas... Ele chega... Fala, fala. Ele era leal e não é justo deixar a pobre coitada da esposa e dos filhos dele na mão justo nesse momento de necessidade. Não, com certeza. Mas como ele morreu? Como isso aconteceu? Ah, encontraram ele derretido numa poça de caldo na próxima região do Tul. Ok. Gente, ok, voltando pra off. Uhum. Você já sacou então que aquele AM era. O AM era de Michele. De Michele, que era o nome do gangster que morreu. Uhum. E que ele morreu lá. Eu tô pegando aquele lenço de bolso, eu tô colocando uma invocação gratuita nele. E já tô colocando o nome do Michele. Você sabe que ele tem família. Então é. O A provavelmente é o nome, deve ser a inicial do nome da esposa. É o que eu vou perguntar. Eu vou conversar assim, tipo, a esposa dele, o que aconteceu, como ela tá? Eu pergunto sobre ela ali. Ah, ele chega assim. Ah, coitada. André está chorando muito e. Eu até pedi pra que os homens não se aproximassem muito da casa dela. Ela está meio. Sabe como é muito chocante de imediato. Ok, uhum. Você já tem então o nome dos dois. É Andréa e Michele. Tá. Eu já marquei no aspecto. Tá, a gente já sabe quem morreu, de qual equipe de mafioso ele era. Né? Ah, que era desse cara, do Rinoto. Do Rinoto, e agora... Ah, então ele tava numa outra região, numa de confronto mesmo, que era de outro cara. É... Você vai perguntar pra ele? Às Sim. vezes tu... Tá. Vai então, né? Pergunta. Se eu perguntar, eu vou perguntar. Oi? Oi, Jean, o que que tu falou? Se não perguntar, eu vou perguntar. Não, então pergunta. Vai lá, então. É, o personagem ele vai chegar, tipo assim, pra ele, servir mais um whiskyzinho pra ele beber, dele ver assim, toma isso aqui que vai melhorar a situação. E aí, ah. Aí eu falo assim, então, me conta. Quem você acha que deve ter feito isso? Porque alguém deve ser muito ousado para matar uma pessoa assim. É, o que eu ia dizer, alguém foi muito corajoso para desafiar vocês. Ele chega assim, ah, aquele carne bastardo e rude com um estronzo filho de putana de Utul. Ele com certeza deve ter feito algo para trazer Michele para uma emboscada e bem. Ainda vou ter o pelo daquele infeliz no devido tempo. Você vê que o cara, assim, a vontade que ele tem era de declarar uma guerra de gangue e partir pras cabeças. Mas ele sabe que estourar uma guerra de gangue agora, na situação atual. Ah, só um retrospecto, gente. A situação dos Estados Unidos nessa época era uma situação, assim, louca. Era auge da Guerra Fria, já tava. Então, você, tipo, qualquer coisinha que alguém mexesse e fugisse da segurança pública nacional, uma guerra de gangues numa, na Desenholândia de Los Angeles ia chamar muita atenção pra, de pessoas que têm interesses escusos, entende? Uhum, iam se aproveitar da situação. É. E aí, quando ele fala do outro cara, ele quebra o copo que tá na mão dele de raiva, né? Pega, ele tem uma taça de vinho, assim, ele literalmente estilhaça na mão a taça. Mas assim, quando eu falo estilhaçar, é de não deixar cair. Ele esmaga. Pulveriza. Isso. Pulveriza, assim. Aí eu fico, ó! Não, realmente, esse cara tem que pagar pelo que ele fez, mas vamos com calma, né? Muita calma nessa hora. Aquele maledeto. Eu ainda. Eu queria saber quem que ofereceu aquela criaçona de maligno pra ele. Que criaçona de maligno é essa? Como assim? O caldo, você. Vamos conver. É a única coisa que é capaz de matar um desenho definitivamente. E aquele maledeto, eu nunca imaginei que ele recorreria a algo tão baixo. Você percebe assim, existe uma diferença séria, e você lembra disso como policial, entre o Rinoso e o outro. O Rinoso, ele é um cara que ele tem um certo código de ética, ele segue certa... Ele tem os limites traçados do que ele faz e do que ele não faz. Ele se envolve com extorsão, com drogas, roubo, mas ele não é que... O Otulo é pirado, ele faz o que dá na telha dele, senta o dedo na tecla F... E, tipo, ele tá querendo sentar a piaba no pessoal. Ah, e, sim, sim. Ele é totalmente sem ética. Ele é malucão power. É, maluco pro nível de desenhos animados. Eu comento pra ele assim: e se nós não fizéssemos, então, uma leve retaliação nele, o que, que você acha? Só pra pelo menos ele se ligar nisso, não fazer nada. Ai, meu Deus! Você vê que ele. Eu fui do mal, cara. Mas um teste de caradura. Como assim nós fazemos uma retaliação? Não, eu tô instigando ele fazer isso, ele fazer merda. Vou rolar em segredo aqui. Rola aí, quero saber qual foi o resultado. Você vê que ele. Out. Ok. Você vê que o cara passo tá bêbado. Eu passo ou não passo? Passou. Esse é o problema. A parte boa é que você passou. A parte ruim é que você passou com estilo. Passou com estilo? Cara, você vê que ele chega assim. É hoje que esse filho esse filho de um cane vai ter o que merece. Meu Deus. Cara, você vê que ele se levanta, velho. Tipo, ele sai correndo. Você acabou de dar início a uma guerra de gangues. Caramba, assim, a minha ideia era fazer isso daí pra ele conseguir arranjar um jeito de fazer uma emboscada e a gente conseguir pegar onde tem algum desses caras, entende? Do maluco lá. Tá, ok, você não agora, tem como fazer agora isso. Agora tá feito. Ok, você conseguiu isso. Ele sai correndo, tipo... Banta, você olha assim pra ele, pro Michael Wolf, olha assim com aquela cara de que você acabou de aprontar. Não, agora eu quero fazer de novo. Vou pegar minha marreta, tá? E aquela marreta vai abrir um soco retrátil. Beleza, vai. Sabe? Faz um teste de cara dura. Eu não quero machucar ele, eu só quero dizer quanto tá. Ele foi idiota. Pode rolar, vai. Eu vou. Não, cara vai. Dura? É cara dura. Primeira coisa, eu tô considerando que você tá ganhando um ponto de destino, mas só vai aparecer no final da mesa. No final dessa cena. 4 DF mais. É 2 a minha cara dura, né? É. E você se defende por cara dura também, ô. Não, pode me defender também, me esquivando, não. Por zip? Pode tentar. Ó, meu deu 3. Tá. O dele deu 2. Jean, eu tô invocando contra você. Eu tô pagando um ponto de destino do meu pool do mestre. Tô invocando o fato de você estar alegrinho contra você. Uhum. E tô invocando. Deixa eu ver o que mais eu vou aprontar aqui. Eu não tô querendo fazer. Ah, não, já dá. É, você recebeu um total de três. Deixa eu ver se eu falei mais a pena fazer mais alguma coisa, se be- ser bem cruel contra você. Ah, eu só queria dizer que machucar ele. Não, calma. Não, o problema é essa, Dourado. O Butter, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui como mestre cruel e sádico. Eu tô usando uma... eu tô te dando mais um ponto de destino, por causa que eu tô forçando contra você o fato que quando tem duas, você cuida de duas tartarugas, uma foge. Pra aumentar esse teu dano que você vai ter que absorver pra 5. Ui, meu Deus. Ó, eu vou te dar uma opção. Você se rende agora e eu não considero teu... eu descrevo a cena, mas você não leva nenhum dano. Nossa, quer fazer isso? O personagem vai ser um lesado se você acabar pegando. Não, eu concedo a cena, eu saio. Beleza, você se rendeu, ok? Você recebeu mais um ponto de destino, além dos outros dois que eu paguei. Legal! Cara, você aciona o botão, você pega, dá com a ponta marreta, aciona o botão que solta a luva retrátil, você só vê o Michael voando a hora que o soco atinge ele, ele cai pra fora do bar. A hora que você bate com a parede, Michael, você desmancha, você cola, você sai tipo uma tinta assim, meio escura, sabe como tinta descendo? E sai um monte de carneirinho rodando ao redor. Ok. Com isso a gente acabou essa cena. Eu ganhei um ponto de destino, né? É, você ganhou um ponto de destino por causa dessa ação, por causa disso. Tá. Porque foi uma coisa alegre. Cara, ok, vocês saem da... vocês saem e agora vocês têm um problema em mãos. É, a hora que vocês saem, tal, vocês saem, o Matthew olha pra vocês assim, ele olha que você com aquela marreta gigante, olha o buraco feito. Um buraco gigante assim na cabeça. Ele olha, eu tô ok. Como acabou a cena, eu tô considerando que tua consequência tá em cura e vocês recuperaram seus estresses. Uhum. Tá, beleza. Você tá com... tá, você ainda tá com uma consequência suave, ressaca. Beleza. Você ainda tá... essa consequência cura no final dessa cena. Sabe que o negócio que você tá com o galo? Você tá com o galo gigante. Eu tô contando que é parte disso tudo. Aí tem aquele galo gigante lá, daí meu personagem tenta pressionar aquele galo gigante e o galo aparece em outro lugar. Ele tenta pressionar o galo, aparece em outro lugar. Tá, ok, você levanta assim, você... ok, deixa eu somar os pontos de destino que vocês ganharam. Um 8, eu acho. Caramba, vai pra 8, você... eu tô com 5. E ela com 5. É, você tá com 5. Na hora que eu torrar isso aí, eu vou chegar. O aspecto, cara, eu acho que nós vamos se transformar nos Transformers pra segurar essa guerra agora com esse monte de ponto de destino. Olha, eu se for. Tá, ok. A hora que vocês saem. O Beto chega. Não deu em nada aqui, pista vazia. Essa bendita caixinha de fósforo é só um souvenir do bar. Qualquer um que compre cigarro nela ganha um. Eu tô anulando a caixa de fósforo. Quê? Eu tô roubando, mas tem um detalhe. O cara frequenta o bar que veio aqui. Não, e ele é fumante. Exatamente. É, mas você... ok. A hora que vocês estão voltando pra Sam, vocês ouvem o barulho do rádio da Sam. É, só pra constar, a Sam é o carro de desenho animado que tá levando vocês pra todos os lados. Ela, gente do céu, o que vocês apontaram? Aí eu olho pra ele com uma cara de braba, assim. Idiota! Aí eu falei assim, eu só tentei ajudar. Aí dá vontade de bater de novo no galo pra sair em outro lugar. Aí eu gasto os destinos se for necessário aí pra poder botar com o cara fumante, que a gente conseguir identificar essa conexão dessa pista. Tá, você vai gerar porque um... eu sou um policial, porque eu sou um policial rabugento. Ah, você vai... tá, ok, você vai colocar que o cara é fumante. Beleza, eu tô colocando aqui com um detalhe narrativo. Não sei se isso vai fazer alguma diferença ou não, mas tá, como tá colocado, eu tô considerando que você pagou um ponto de destino. É que, tipo assim, o cara é fumante e o cara veio no bar aqui, no nome do bar, né? Todo pirado. Todo pirado. E ele tem alguma ligação com ele nisso daí, né? Ele provavelmente deve ser algum frequentador, algo do tipo. Daí talvez se a gente consiga usar mais tarde, beleza. É, seja uma beleza. Forma de identificar ele, o fato dele ser fumante. É, exato. Ok. Ok, a parte ruim, cara, vocês ouvem a polícia inteira sendo chamada por causa de um estouro de uma guerra entre gangues. A gente tem que voltar pra central e se organizar, se reagrupar. Tá. O personagem olha, sim. Que voltar pra central, pessoas inocentes estarão em risco desse jeito. Ah, você vê que ele chega assim, ó, o médico fala... Olha só, vocês dois continuem na investigação. Eu vou lá dar um jeito. Ó, uma coisa que vocês conhecem é que o Matthew, ele tem uma coisa que a lógica dele é tão fria, mas tão fria quando ele quer, que ele consegue anular todo o uso de lógica de desenho em determinados momentos. Então você acha que é assim que ele vai dar um jeito pra parar essa turma toda. Tá. Beleza? Então tá. Deixa eu fazer um rolamento pelo Matthew. Beleza. Você vê que ele pega, vocês chegam no distrito, ele sai e tal, e vai com um batalhão, tipo, basicamente todo mundo, exceção de vocês dois, tá indo pra segurar a bagaça lá. Tá, e o que a gente vai fazer agora? Vocês têm a pista desse tal, dessa tal... Ah, você lembrou, o nome dele, eu esqueci, o nome completo é Michele Volpi, o nome do... O gangster morto. Vocês podem tentar achar a ficha dele. Ver se o cara era fichado pra ter alguma pista e tal. Então a gente tá indo pra central pra poder fazer isso. Exato. Aí eu comento quando chega. Já tá na central. Tá. Eu comento assim, Manteiguinha, é o seguinte, a gente pode falar com a esposa dele, saber se tem alguém que não gostava dele, se tinha algum inimigo. A gente pode ver se ele já é criminoso, que eu não duvido, provavelmente é. E a gente pode também ir na fábrica. Então vamos dividir, né? Tá. Um de vocês vai pra fábrica e o outro vai pra... Pra falar com ela. Eu vou falar com a mulher, porque o personagem lembra o seguinte, ele tava matutando o nome da Andrea, ele lembra. Ah, a Andrea é uma conhecida dele. Ele conheceu você vai utilizar como ponto de destino? Faz um teste de... Ô, Jean, faz um teste de astúcia, vocês dois, na verdade, Gabi e Jean. Tá. Vai influenciar na história? Aí eu boto. Se for influenciar. Minha astúcia é... 2, né? A minha rolagem foi 1. Deixa eu ver. Tá. Não, minha astúcia é 3. Aham. Peraí. 3. Ok. Gabi. A Dani Butter pensa que é o seguinte. É mais interessante como você... Como ela tem mais tato do que o McWolf... É mais interessante como é que o Wolf vá na fábrica e a Butter vai na casa. Além disso, tem aquela história. Você pode ir mais rápido porque você... Eu não vou considerar nem que você vai pagar por isso, porque tipo, é só um detalhe narrativo. Ela pode simplesmente usar a cartola e reaparecer próximo. Tá, beleza. O que eu quero dizer é assim, eu tô indo já como investigadora. Eu vou tirar a minha paisana. Tá, você vai... Porque senão como é que eu vou interrogar ela, a paisana? Né? Ela não vai querer nem me receber, quem é tu que tá fazendo aqui. Né? É, e tá e ainda mais na situação toda que a mulher tá, né? Acabou de perder o marido. É natural que a polícia vai investigar, né? Aham. Uhum. Já uma pessoa aleatória aparecer e querer falar. É, então eu volto com a minha roupa, enfim, tô sempre com a minha arma... E tô sempre com a maleta, porque a gente nunca sabe quando é que vai precisar dela, né? Tu podia estar usando num guarda-chuva, daí vai até lá. Não, a cartola já é o suficiente. Então você, ô Lester, você vai pro... Vou pra fábrica. Vai pra fábrica? Sim, vou lá pra conversar lá e falar com o dono de lá. Vou intimar ele pra fazer interrogatório, porque foi usado o negócio dele lá. Ah, beleza, tá, você vai pro... Deixa eu resolver... Então, Jean, você vai ter que ficar um pouquinho de fora, porque eu vou resolver primeiro a situação da Gabi, tá? Ah, eu vou fazer tipo como se fosse um mandato e tal, pra eles investigar, porque tinha um galão dele com um composto químico. Então, alguém pode ter simplesmente comprado e enchido do galão. Ou tá, eu vou fazer lá. Tá, você vai tentar solicitar o mandato, faz um teste de cara dura. A dificuldade é. Sim, é excepcional. Lembra que você tem invocação gratuita no galão. Uhum. Nu? Nossa, tá. Gasto. Você vai precisar pra... Pede pra rerolagem. É, eu gasto na invocação gratuita do galão pra rerolar. Não, do galão não. É. Eu gasto invocação... Paga um ponto teu como personagem pra rerolagem. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Peraí. Deixa eu ver. Não, é que assim... Nossa! Eu posso usar o caldo estar de volta pra justamente isso daí, pra poder dizer eu tenho que fazer isso logo de uma vez, resolver isso de uma vez, porque senão outros desenhos vão acabar morrendo. Ou o humano pode morrer. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. O caldo tá de volta. Ó, olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai usar o galão pra rerolagem, beleza? Por quê? Eu não posso usar o caldo? Porque eu poderia usar o galão pra fazer alguma coisa. Você tem mais 7. Você tem 7 de pra cobrir. Mesmo com 3 invocações gratuitas, somando todas as invocações gratuitas, você iria pra no máximo 6, você ainda assim falharia. A não ser que você quisesse estar. Então, um pra rerolagem de dado no. Calma aí, ó, vamos lá. Com o galão, você vai explicar a rerolagem. E aí, com o caldo, você vai somar bônus no novo rolamento que você vai fazer. Entendeu? Ah, é que eu comento que eu queria deixar esse gratuito do galão ainda, porque alguma oportunidade posso criar com o galão, entendeu? Eu poderia dizer que eu gasto no aspecto, por exemplo, do caldo. Okay. Perguntando pra você se pode. Do caldo, por quê? Eu tenho que fazer isso rápido, uma vez, aí eu rerolo. Aí eu vou rolar agora. Um pra rerolagem, eu vou considerar que você usou um pra rerolagem, e se você quiser eu te permito usar mais um pra dar bônus. É, eu sempre faço depois, eu não faço antes, porque em fate point se gasta depois. Tá, vai. Tudo bem, rola. Ah, um pelo menos agora. Bom, ainda tô ferrado. Tá, aí agora... Ainda tá muito baixo. Bom, Mesmo que você pague... Pra conseguir um mandato, eu sou um policial rabugento da Disneyland, então eu posso gastar um ponto destino e ativar isso aí. Ah, tá. Você gastou, vai pra mais 3. Ainda vai precisar. Sim, exatamente. Aí eu posso usar algum aspecto pra ajudar ele? Ah, é a minha rolagem. Eu tô considerando fazendo. Eu tô considerando que você já tá fora dessa parte. Ah, já tô fora da cena. Tá, aí assim, ó. Eu uso então o galão agora, aí eu vou pra mais 5, né? Você foi pra 5, você empatou. Sim, se beleza. Você quiser ser bem sucedido, você vai ser bem sucedido com um custo menor. Aí, isso, aí, seguinte, dá pra dizer o seguinte, ó, que com a luva com tinta de desenho foi usado, isso daí pode ser também alguma coisa dos caras de lá mesmo, não? O material deles lá, algo do tipo. Tá, beleza. Ok, eu vou considerar. É uma boa, eu vou considerar que você usou uma, foi por mais 7, deu, você tem o mandato pra ir até lá no. Do mandato contra a Helibio Chemicals. Beleza. Eu tô considerando que você tem com uma invocação gratuita do mandato. Ah, certo. Beleza. Beleza? Ok. Enquanto. Agora eu vou pegar aqui a nossa. A Gabi. Gabi? Oi. Você usou o truque da cartola pra se deslocar até onde dava o endereço. É da região do bairro italiano, da Desenholândia. Pra você entender, a Desenholândia não é só um bairro, são vários distritos dentro de um bairro. É um distrito com vários bairros. No bairro da italiano da Desenholândia, você vê o endereço, tem um bar assim, tem um restaurante de comida italiana típica, chamado Lavou pela Luva. Tá. E, na verdade, é um pequeno prédio de 3 andares. Você vê que o andar térreo, ou seja, o nível da rua, está ocupado por esse restaurante que eu falei. E as casas em cima, pelo que dá a entender, são casas de... São residências mesmo. Você consegue entrar e tal. Você vai chegar... Como é que você vai fazer? Eu vou conferir o endereço. Ela mora em cima do restaurante. É isso? É no segundo piso. É a segunda casa em cima do restaurante é a dela. É tá, a que tá listada como sendo a casa do Michele Volpe. Tá, e eu tenho que entrar dentro do restaurante pra poder ir na casa dela ou tem uma entrada separada? Não, tem uma entrada lateral. Tem uma portinha lateral que você consegue subir. Tá, antes de entrar, como eu sou policial, eu dou uma olhada pra ver se não tem nenhum movimento estranho, né? Porque eu sei que ali é um point dentro do restaurante, não, né? É, tá calmo. Tá calmo. É, o restaurante é só, assim, quando eu falo que tá calmo é que não tem nada que te chame a atenção. Tá. Então eu vou apertar no interfone pra tentar falar com ela. Você toca lá a campainha, você vê alguém pondo a cabeça pra fora. É uma ovelha de desenho animado. Você vê que ela tá vestida de luto e tal. Aí eu vou conversar com ela. Pode começar, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou usar a minha astúcia, que é a inteligência, né? Uhum. Pra conversar, pra ela não se assustar, porque eu tô vestida de policial. Você vê que ela... Não, não precisa rolar. Você vê que ela não tá... Ela tá sabendo o que aconteceu, tal. Ela tá ciente de que a polícia viria. Vai conversar com ela. Então eu peço licença pra entrar, né? Pra eu poder conversar com ela. Uhum, ela desce assim. Você vê que tem dois desenhos animados. Uma raposinha de desenho animado e uma ovelhinha também. Ela achou assim: crianças, por favor, vão brincar. A senhorita é... Ah, meu nome é Bunny Butter, eu sou do departamento e eu vim aqui conversar com a senhora sobre a morte do seu marido. Tá, eu tô considerando o seguinte, você tá... Vai, como você tem o aspecto de que você é uma manteiguinha quando tem criança envolvida, uhum, quando tem filhotes, então você vai ter... eu tô considerando que você tá com... Eu tô, entre aspas, forçando esse teu aspecto pra gerar um aspecto em cima de você, chamado questão de honra. Uhum. Tipo, mexeu com criança. Sim, eu olho pras crianças e começo a me derreter. Uhum. Eu começo a derreter. Quase literalmente. Derreter, ficou um enorme. Ela chega assim, senhora policial? Tipo, ela... Ai, que coisa mais linda essas crianças, meu Deus! Como elas são lindas! Ai, meu Deus, não, agora não, não, isso não é possível! A senhora vai ver, a gente vai fazer tudo pra resolver isso. Ela... Eu sei. Ela... Por favor, entra. Ela... Vocês somem e tal. Você vê que... São dois lances de escada. O primeiro lance tem uma grande... Um grande apartamento, que provavelmente é do dono do restaurante. E tem um... E no segundo... São dois apartamentos, na verdade, em cima. São bem espaçosos e tal. Ela chega assim... Por favor, sente-se. Eu sabia que cedo ou tarde alguém viria me fazer perguntas sobre meu finado marido. Eles... As pessoas vieram, fizeram... Os outros policiais vieram, fizeram perguntas meio genéricas e depois vieram embora. Quais policiais vieram? Você vê que chegou o nome deles. Ela. Você vê que ela passa, na verdade, os nomes de... Moskvitch e... Jones. Você sabe que são dois policiais mesmo da Desenholândia, mas tipo, parece que eles não... Não entendo, não sabia o que tinha acontecido, não tinha todas as informações que você tem agora. Entende? Tá. Mas eles foram lá, fizeram perguntas genéricas e foram embora. É isso? É. Aí o que você vai querer saber? Ó, você sabe. Vamos lá, o que você sabe sobre a situação? Você sabe que o André é um mafioso, ele foi morto. Ele é casado. O que você pode querer utilizar pra perguntar pra ela? Que. O serviço dele oficial, qual era? Aí você vê que ela dá uma risadinha. Eu sempre soube o que ele fazia, sabe? Desde que a gente começou a namorar, ele nunca escondeu a realidade de mim, que ele era um homem de rinoso. Então a senhora sabia que era um serviço perigoso. Aham, uhum, a gente sabia sim, sim. Você vê que a hora que ela aponta, assim, tem uma... Na mesa de cabeceira, tem na mesinha... Ela se sentou numa poltrona e do lado tem uma mesinha que tem a foto do dia do casamento deles. Uhum. Você vê o tal do Michael Volpe, ele era um desenho raposo assim, elegante, sabe? Sempre todo aprumado, bem vestido. O rosto dele é engraçado como o sorriso dele é diferente dos olhos. O olhar era meio matreiro, durão, que se espera de um gangster, né? Só que o sorriso dele era paradoxalmente inocente, tipo... Sabe, você não consegue realizar que a mesma pessoa que tá naquela foto virou aquela gosma depois de se envolver com máfia. Uhum. Deixa eu ver como é que eu vou usar isso. Engraçado, o sorriso dele... Fala, Gê. Diga, pergunta pra ela os possíveis inimigos dele. Sim, é isso que eu ia perguntar. Eu ia dizer assim... Nossa, mas que sorriso lindo que ele tem, assim, uma coisa inocente. Ele tinha algum inimigo, ele brigou com alguém, alguém gostaria de fazer alguma coisa contra ele, machucar ele, o que a senhora acha? Ela... Não, ele não tinha inimigos, quero dizer, sabe? Inimigos declarados, né? Algumas pessoas não gostavam dele pelo serviço dele, mas aí para assassinato por caldo? Eu não consigo imaginar nenhum deles fazendo esse tipo de coisa. É, isso é uma forma bem violenta de exterminar um desenho, né? Mas é, fala, desculpa. Você pensa assim, peraí, e os gangsters inimigos? E os da outra gangue lá do Tula? Sim. Aí você vai querer. É assim, ó. Pessoas normais não fariam isso, mas e os caras da gangue do Tula? Pergunto pra ela. Aí ela chega assim, eu não imagino que ele tivesse algum atrito específico com algum dos homens do Tulo. Sabe, ele sempre não se picava, mas até aí é normal numa situação dessa. E quanto a qualquer homem do capo, ele era como um babo para os homens dele. O que ele fazia especificamente? A senhora vai ter que ser sincera para eu poder entender o porquê que mataram ele. Ela fala assim, ele fazia cobrança, sabe como é, né? A hora que ela fala isso, você saca que o lance dele era a parte de extorsão. Sim, sim. E você lembra da ficha dele, ele teve alguma detido por briga de rua, a questão de extorsão, roubo, mas nada assim que você pudesse dizer sério. É, vamos dizer assim, ele foi preso por coisas que eram risco ocupacional da profissão. Tá. Eu quero forçar alguma coisa pra ter uma pista maior, porque até agora não. Faz um teste de. Rola a tua astúcia. Vamos ver se se de repente não acende uma lampadinha aí. É. Pode criar uma questão narrativa também, ainda. Tipo. É, você pode criar coisa impacto, narrativa, né? Usando ponto de usando aspecto. Eu pensei no seguinte, eu posso pegar um ponto de destino. E criar um aspecto que é junto com o meu das crianças, que elas estão jogando bola e a bola cai na sala, uma delas vai buscar e diz assim pra mãe: mãe, e aquele cara malvado que veio aqui um dia falar com o papai? Eu tô com medo dele, será que ele vai voltar? Boa, você vê que justamente o menino, ele é um garotinho ovelha. Ele faz exatamente... Paga um ponto de destino, eu vou considerar essa tua descrição narrativa. Ele chega assim: mamama, quem é aquele homem malvado? Vê que ele todo assim, bem inocente e tal. Ela, não, ele não vai voltar, pode ter certeza. Tá, mas de quem ele tá falando? Senhora policial, eu não quis dizer isso antes, porque eu não tenho como provar nada. A Andrea me disse ter visto na região do Tulo alguns homens da Hilly Bill Chemicals com grandes tonéis. Ele não sabia do que se tratava e ele não tinha como passar nenhuma informação nem pro babo, nem pro capo. Você vê que às vezes quando ele fala babo, não é referência ao pai dela, é ao capo da máfia. Sim, ela... o Rino. Ao Rinoto. Ele chega assim: olha só, eu não sei o que ele descobriu sobre essa empresa, mas tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Acho que foi isso que de repente custou a vida do meu marido. Beleza, eu vou fazer o seguinte: como você gastou esse ponto de destino, você já tinha o aspecto da Hilly Bill Chemicals. Uhum. Eu vou jogar que você tem isso e você tem... Eu vou renomear esse aspecto. Eu usei as crianças, que faz parte do meu aspecto também, né? Tá, você usou a questão de honra, né? Você usou a invocação gratuita pra questão de honra. Algo está errado. Mas assim, rola uma cara dura só pra gente ter uma confirmação do que vai acontecer. Não, cara dura não, astúcia. F mais 3. Puta, deu um? Um mais a invocação gratuita 3, você conseguiu um sucesso com estilo, porque era uma coisa meio que... Quando ela revelou, virou o teste ficou muito fácil. Você ganhou duas invocações gratuitas na Hilly Bill Chemicals. Yes! E esse aspecto da questão de honra, apesar de você não ter invocações gratuitas nela, você... Opa, peraí. Deixa eu fazer uma coisa, isso aqui tá em você. Eu tava colocando na ficha do Lester. Então você tem essas duas invocações gratuitas e você percebe que algo tá muito errado nessa situação toda. Sim, que a treta tá muito grande. Tá. Você vai... O que, que você vai fazer agora? Você tem uma guerra de gangues que tá estourada. Você tem essa situação da Hilly Bill. E você não sabe onde o Lester tá. Se meteu. Não, e assim, o que eu percebo? Eu percebo que não foram os caras do Tulo. Ou foram os caras do Tulo. Você percebe que os caras da Tulo de alguma forma foram usados. Algo tá errado e a tua pista é na Hilly Bill Chemicals. Tá. Então... Ok, deixa eu... Tudo... Então pode termina. Vamos ver que eu tenho que fazer a parte do Jean também. Eu posso. A minha ideia era assim, a questão das crianças, eu vou dar um pirulito pra elas, alguma coisa assim, pra elas ficarem felizes. Tá, beleza. Você tira da cartola alguns doces, tá, elas ficam sorrindo, ela, obrigado, moça. E você resolve voltar a pé pro distrito. Você vai gastar um pouco mais de tempo, mas você. É onde você vai ficar matutando nesse negócio, que é pra dar o tempo, uma explicação pra você chegar nesse aspecto, beleza? Tá, não vou ficar pensando sobre isso. Beleza, eu vou agora pro Lester. Lester! Opa! Você vai chegar assim na cara dura mesmo? Assim na pé na porta e tapa na cara? Bom, meu personagem não tem sutileza, então ele vai, ele, talvez mais algum outro policial, algo tipo assim, levando a... Como é que eu vou dizer assim? Não digo mandar, talvez, mas levando lá pra interrogar o chefe lá da... Ah, você vai no... Ok, você tá levando o... Por via das dúvidas, quando você fala a situação, o Pink, ele fala, olha, eu tô com problema de gente, essa guerra de gangues veio na pior hora possível. Eu vou fazer o seguinte, pra você ter alguma segurança, eu vou mandar o Ed com você. Você conhece o Ed, é o Ed Gorilla, ele é basicamente a força bruta do grupo. É literalmente aquele macaco de desenho animado, sabe? Ele chega assim. Qual é o plano aí? O plano é a gente falar com o chefe do Chemicals e dar uma olhada por ali, tentar investigar e ver alguma coisa, se eles estão fazendo algo de errado, porque alguém usou a marca deles pra poder matar alguém. Você vê que ele chega assim, chá comigo. Aí a hora que vocês vão, vocês entram na Sam e tal, ela fica assim meio de canto, ela... Vocês saem da Desenholândia, encostam assim, vocês... Cara, a primeira coisa que você vê, por algum motivo obscuro, a Hilly Bill Chemicals é praticamente uma fortaleza de tão grande. Uhum. Olha só, a Hilly Bill, você olha assim, aí você chega assim, como é que você vai chegar? Tem uma porta e tal, pra uma entrada, o que vocês vão fazer? Ah, eu digo que nós somos da polícia e temos perguntas. Mandato, né? Tem um mandato oficial. Se você vai falar com o Lando, não quer falar, o cara não quer falar nem nada, a gente vai só mostrar a carteiraça lá da papelada que tiver. Ah, você vai chegar na carteirada, né? Beleza. Não, se o cara se recusar, né? Ah, beleza. Você vai entrar assim ali. Ah, chega assim... É um humano que tá no comando da bagaça. Você vê assim que é um cara humano, que ele chega assim, ele olha. Ah, pois não, senhores policiais, só um minuto. Meu nome é Alfred Corming. Eu sou o responsável pelo nosso empreendimento aqui na região. Por favor, entrem. Você vê assim. Você vai observando a região, cara. Tá, você percebe que aparentemente tá tudo ok. Ele vai falando, ah... Sabe como é, né? Nós somos um grande fornecedor de material químico para o pessoal do Departamento de Defesa norte-americano. Temos recentemente uma série de pedidos e tal. Você sabe, os comunas estão enchendo da paciência nossa em todo quanto é canto do mundo. E ainda tem aqueles malditos amarelos lá da Coreia. Cara, você percebe... Você já consegue perceber que o cara, assim, ele é aquela coisa, pensamento Star and Stripes, entende? Pensamento praticamente, não digo comum, mas quase comum americano, que era na época. Ok. Aí eu chego pra ele assim, posso dar uma olhada nos registros, os pedidos todos vocês, os registros que vocês têm de vendas e compras? Isso é importante para as investigações, pois a sua marca está em risco, senhor. Eles usaram sua marca para assassinato. Ah, beleza. Fique à vontade. Ok. Vamos lá. Ele te leva até um local lá, que é onde tem o escritório principal, pelo que você percebe. Faz um teste de astúcia. Adoro fazer a rolagem com os melhores dados. Ah, desculpa. Olha aí, tá ligado? Desculpa, é o que tem pra hoje, né, cara? Eu sei, não é o... deixa eu achar. Aham, tá. Ok. Deixa me ver. Eu tô utilizando, tô forçando o teu aspecto de quando você cuida de duas tartarugas, uma foge. Ah, ok, eu pago um ponto de destino pra não ser forçado. Você paga pra negar? Beleza. Aham. Deixa eu tô usando um ponto de destino de um aspecto do McCormick. Ele, você falhou nesse seu teste. Pra entender, quem tá vendo vai ver o resultado do Jean foi 3. Logo abaixo tá o meu resultado, e eu tô somando mais 2 a esse resultado, e você percebe que ele olha pra você assim... Cara, você não nem vê nada, você passa, escuta alguma coisa, você tá com estrelinha rodando na tua cabeça. Nossa. Você acabou de levar uma paulada, você tá derrotado, foi automaticamente derrotado. Você teve tempo ainda de olhar pro lado e ver o Ed fugindo, e o cara pegando uma pistola e jogando algo no braço dele, e o braço dele começar a desmanchar. Ah, o gorila? Não, meu Deus, não era o gorila. Não, você não sabe disso, você tá nocauteado. Sim, então, ok. Vai matar o gorila. Aí eu vou lá te salvar tua pele. Tá, vai. Ô, Bunny, você tá chegando assim, você pegou uma motinho da polícia. Essa é uma moto normal, não é uma moto de desenho animado. Tá. Nem viva, vamos dizer assim. É que nem a Sammy. Quando você tá no túnel, você escuta alguém... Mayday! Policial ferido na Hillbill Chemicals! Como? Quem? Oficial Edward Gorilla! Ah, meu eles Deus! Eles estão com caldo, repito! Eles estão com caldo! Eu sou o oficial mais próximo, eu tô indo pra lá e pelo amor de Deus, mandem reforços! Você vê que a hora que você escutar isso, chega a voz... Aqui é o sargento, aqui é o comandante, aqui é o sargento Pink! Segure um pouco a onda, nós estamos com muito problema aqui na Guerra de Gangues. Os caras estão atirando com caldo contra a gangue do Rinotsu. Estamos tendo que segurar a onda aqui, mas... essa é a hora que eu odeio quando o Matt suprime lógica de desenho. Câmbio! Olha, eu tô indo pra lá agora. Eu não vou deixar ele ser desmanchado pelo caldo. Não, eu vou morrer. Calma, você ainda não tá nessa não, Tia. Você ainda tá no roteado. Não, ok, sem problema, eu tô zoando. Tá, deixa eu pôr a situação pra Butter, Buddy Butter. Ela chega assim, ele olha, o Edward tá meio espichado do lado da Sam, você vê que ela não deixou entrar até por segurança dela, porque ele ainda tá com um resíduo de caldo no braço. Você vê que o braço dele, assim, onde era o braço dele, que era aquele... Você conhecia o Ed, o cara tinha aqueles braços que era quase do teu tamanho, de tão grossos. E você olha assim, aquilo evaporou. Só tem uma mancha lá, você vê que ele chega assim. Que bando de filhos da... Eles pegaram o McWolf. Eu tive só tempo de sair correndo mais rápido que eu pude. Você vê que ele ainda, em vários pontos do corpo dele, tem pequenas manchas de caldo. Tipo, não suficiente pra provocar algum dano mais sério. Mas tipo, ele tá bem machucado. Ele tá borrado. Tá meio borrado, então você vai... O que você vai fazer? Você pode tentar limpar ainda ele, ou você pode simplesmente invadir e tentar entrar sozinha. Não, melhor não. Eu vou tirar alguma coisa da minha bolsa das maravilhas. Eu tenho que pagar pra usar ela? Pra esse caso não, pra esse caso eu vou considerar que é um... Faz um teste de cara dura, vamos ver se você consegue tirar uma coisa certa. Vai funcionar mesmo como se fosse o chapéu do Presto, do Caverna do Dragão. Ah, ela funciona assim, não é quando eu quero. Não, eu vou considerar que tá assim. Você tá tão desesperada que você nem sabe o que você vai puxar que de quero. Dentro. Qual é o que eu faço? Cara dura? Cara dura. Cara dura. 2. 3. Beleza. Foi o suficiente pra você conseguir tirar uns panos e tal. Você tira uns pedaços de pano que vocês têm, que é humano pra situações de emergência. Você começa a limpar, tipo, você vê que vai precisar depois de injetar um pouco de tinta nele. Porque onde tava o braço já era e, tipo, várias partes das pernas dele estão bem machucadas. Ele não vai conseguir se deslocar. Mas aí eu posso... Não, eu queria realmente tentar que ele fosse. Eu quero tirar um lápis gigante de desenhista humano pra tentar corrigir um pouco ele, pra eu deixar ele mais forte. Tá, legal, vamos lá. Eu vou. Faz um teste de. Um ponto de destino e rola cara dura. Tá. Você tá fazendo uma declaração bem forte, então você vai precisar ver se você vai ser bem sucedida no teste pra tirar o que você quer. Ah, cruza os dedos aí! Tá. É cara dura, né? Isso. Aham. Deixa eu ver, mais dois. Esse? Não, tô rolando agora. Ah, meu Deus! Me fudi. Paga um ponto de destino pra rerolagem. Pra rerolagem? Tá. É, vê o que, que você consegue encaixar de aspecto teu aí. Deixa eu ver os teus aspectos, se você tem algum que possa encaixar. Eu posso pegar uma varinha mágica. Você tem cérebro de manteiga quando vê filhotes. Isso, e a situação dele é aquela situação de que ele tá tão inofensivo quanto um filhote. Você pode justificar, sim, um ponto de destino, pagar um ponto de destino pra uma nova rolagem. Tá. Eu tô muito desesperada porque ele tá chorando. Não chora, tá. Não chora, por favor. Tá, rola de novo. O Ed é aquele tipo, é aquele clássico cara grandalhão que é um doce que não é assim. Isso, beleza, foi o suficiente. Você conseguiu, na segunda tentativa, você conseguiu pegar lá uma. Você pegou um tanto de nanquim, uma pena de desenho, você fala. Mas enormes, assim, desproporcionais. O bico da pena é metade da tua altura. Tá, beleza. E aí eu tô lá desenhando ele e conseguindo dar os contornos dele, deixando ele melhor e mais forte. Tá, eu tô considerando que você tá curando uma consequência suave que ele tava tendo, chamada ferimento por caldo. Então ele vai conseguir na próxima cena voltar legal. Já é você. Deixa eu explicar a sua situação agora. É isso que eu vou fazer agora, só um minutinho. Eu vou precisar de uma outra folha. Eu não ganhei nada de destino, eu só gastei, né? Exato. Não, só gastou, agora você só gastou. Olha só, vocês viram que mudou a tela? Sim. Peraí. Ok, o que acontece é que agora eu vou precisar de fazer meio mapinhas. Então, você vê que você tá num galpão bem grande. Ô Jean, você tá numa região grande. Você vê assim, é tipo... É um galpão bem grande, tipo, tem uns 40, é um quadrado com uns 40 metros, uns 20 metros cada lado. Uhum. Ele é bem, é basicamente um cubo de 20 metros de aresta, ou seja, 20, 20, 20. Okay. Você vê, aqui nesse canto onde eu tô desenhando agora, tem tipo uns tonéis gigantes, uns tonéis. E aqui, mais ou menos, tem tipo uns misturadores industriais e tal, automatizados. Você vê que de um ponto aqui, vem umas tubulações. Eu tenho que descrever onde você tá, né, obviamente. Você está aqui. Você tá preso, todo braço, você foi esticado. Seu braço tá totalmente esticado e você percebe uma coisa. O que quer que colocaram em você, você sente, você até pensa, vou forçar pra fora, você não consegue usar a lógica de desenho. Entendi. Você tá com o aspecto do que tá te prendendo, ele tem um aspecto anti-lógica de desenho. Você olha pra esse outro lado onde eu tô mostrando agora, a parede tem um monte de gente pregada e tipo, um monte de desenhos pregados e tá tipo, todos eles estão assustados. Uhum. Você vê que, tipo assim, você vê uma raposa nesse ponto que eu tô aqui no canto, uma raposa de desenho, e você vê o tal do Alfred do lado. Ele observa assim, ele olha assim, Tulo, eu não sei por que você ainda quer fazer esses testes, já sabemos que isso irá funcionar. Ele, é sempre divertido, sabe como é, né? Ah, esse desgraçado, eu já entendo todo mundo. Ok, aqui eu tava. Eu acho que aqui o mapa. Ele não mostrou no mapa que eu tava na janela? Beleza. Não, tá mostrando na minha janela. Agora na minha janela tá mostrando. Ah, tá. Ah, tá, beleza. Aí você olha assim, ele olha assim. Ele. Pode deixar, a gente vai dar um jeitinho nisso aqui. Cara, ele começa. Ele pega. Sabe aquelas. Parece uma Nerf? Sabe, pistola Nerf? Você vê que ele tá com tipo um negócio, parece um canhão Nerf, uma bolsa, tipo, imagina aquelas bolsas de jetpack da costa, presa nessa Nerf. Ele pega, Ele olha assim, tem uma pessoa assim, um gato, um... Você olha assim, um gambá de desenho animado ali. Por favor, não, não. É a hora que ele solta, ele pega, cara. Você vê o negócio voando, velho. Você vê. A hora que atinge o bicho, velho, você só começa a escutar ele gritando, apavorado de dor. E, tipo, você vai vendo escorrer, cara. Tipo, uma mancha, assim. O corpo dele vai derretendo desse gambá. Vai derretendo, derretendo, derretendo. Até que, ó, quando você olha pra parede onde tava o gambá, não tem mais nada, exceto um tanto de líquido grotesco verde do lado. Uhum. Eu comento pra ele assim... O mundo não precisa de pessoas tão cruéis como você, seu vilão maldito. É. Deixa assim. Um bando de babaca que nem você não dura muito nesse mundo, não. Você vê que o. Cara, a hora que ele fala e você olha pro Alfred, você percebe alguma coisa errada no rosto dele. Alfred é humano, né? É. Você percebe que ele é humano. Tá, o que eu consigo perceber exatamente através do olhar dele? Se ele tem que desenhar alguma coisa ou não? Faz um teste de astúcia. A dificuldade é razoável. Três? Beleza. Você olha que assim, é um olhar de desprezo. Você não sabe se é por você, pelo tu, pelos dois, mas você sente que ele tá desprezando tudo aquilo. Não sei se a gente vai ganhar agora, sim? Tá. Ok. O que você vai querer fazer? Eu pensei, na verdade, de botar no carro de volta pra saber o seguinte. Deixa eu dar uma notada um pouquinho na Gabi um minutinho. Pra gente poder ouvir um pouquinho melhor. Fala, o que você... Não vou forçar a invocar aspecto nenhum. Eu só olho e dou uma risada assim. Vocês prenderam justamente o cara errado. Eu ainda tenho um sangue de lobo mal nas minhas veias. E aí tento assoprar, uso toda a minha força e fiquei. E assopro, tento assoprar as amarras dos outros carinhas ali que estão ali perto. Ah, entendi. Nós, mesmo. Ok. Ok, Jean, vamos ver se você. Você vai tentar soprar? Faz o teste então. O problema é que você tem que ver se vai funcionar, porque esses nem. Você. Vai, rola, vamos ver o que acontece. Se não vai funcionar, só me diz que não funciona. Não precisa rolar o teste então. Não. Fazer como a pessoa faria. Qual é pra você é o seguinte: eles devem estar presos no mesmo negócio que você. Que impede de você utilizar a lógica de desenho. Então você vai ter que ver se você vai conseguir. Se o seu sopro vai ser o suficiente pra, mesmo na base da força bruta, passar. Ah, entendeu? Tá, então tem uma chance. Até que, tipo, é que eu imaginei isso, só que o meu personagem não é muito inteligente. Ele tentaria. Tá, a dificuldade é ótima. A dificuldade é ótima por causa daquele. Ok. Bom, é o seguinte, eu vou rolar 4 DS, mas por causa do bruto do meu sopro. Só que eu tenho mais 2 ainda pra usar meu sopro. Tá. Ok. 5. Empatou. Você não consegue. Você. Não, pera aí. Você fez o sopro. Não posso? Pode. O que você quer fazer? Eu gasto um ponto de destino pra dizer: eu sou Lester, lobo mal. Então, eu sou policial. Quer dizer, eu sou policial, rabugento, tô dizendo Langer. Ou seja, beleza, você faz isso. Aí, se por caso, eu gasto mais um pra passar com estilo e boto aquele aspecto do não sou do mal, que tem pra dizer que eu tenho o sangue do lobo mal, né, na verdade. Que significa isso, que eu tenho o sangue do lobo mal, mesmo não gostando. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Olha só, a parte boa... Qual das notícias você quer primeiro, a boa ou a ruim? Ah, pode ser a ruim. A ruim é que eles estão atentos pra você agora. Uhum. A parte boa é que você conseguiu. Quando você soprou as pessoas, as pessoas estão voando em cima dos dois. Você vai. Eu tô considerando que isso vai dar um tempo pra você tentar escapar ou fazer alguma coisa pra tentar fugir. Ter alguma ideia pra fugir. E, de repente, dá tempo da Bunny Butter chegar. Ah, beleza. Ajuda. Tava dando um barulho estranho no teu mal, no teu. Eu acho. Não, não foi do meu, acho que foi da Gabi. Acho que ela foi limpar alguma coisa lá e deu microfonia no contato. Ah, pode ser. Bom, Tá, beleza, eu faço isso aí, não sei se você cria um aspecto ou algo do tipo. Você criou um aspecto Fusarca. Você tá com uma. Você conseguiu um aspecto de Fusarca da região. Porque assim, o que que aconteceu? No que você soprou, você fez aquele, eu vou soprar, vou derrubar todo isso. A hora que você soprou, todo mundo saiu meio que, entre aspas, voando. E ao invés deles fugirem, eles foram pra cima do Tula. Tá bom? Entendi. Tá, então eu gastei 2 pontos de destino, então, e tenho com. Eu tô com uma educação livre disso daí. É 2, na verdade, né? É, dá uma. É 2, você gerou como uma situação. Eu tô usando esse teu aspecto, aquele teu detalhe narrativo de que o cara era fumante. Você percebe que os dois são fumantes, tanto o Tolo quanto o McCormick. Então provavelmente quem jogou o tambor foi o Otulo, porque ele é um desenho animado e vocês encontraram tinta de desenho animado, não uma digital. Ah, entendi. Quem faz o negócio é o mano. Beleza. Tá, então pode falar. Agora deixa eu fazer a resolução do Otulo. Você gerou essa Fusarca, né? O Otulo chega, vamos dar um jeitinho nisso aqui. Você vê, cara, a hora que ele fala isso, você olha, o cara é tão psicopata, você vê o bicho arrancando do além da roupa dele. Ele utiliza uma sacola de... ele usa uma bolsa de maravilhas, como a da Butter Bunny. Da ele pega, ele puxa, você vê que ele tira uma literalmente uma bomba gigante, cara. Você não sabe de onde o cara tirou aquilo. Porque o que que acontece? Eu tenho um pool de pontos de destino, né? Vocês são 2, mas eu tô duplicando esse pool. Tem um total de 4. Ele tá utilizando o fato de ser... Ele tá utilizando dois aspectos dele. O fato que ele esmaga tudo e todos no seu caminho. E o fato dele ser uma raposa de desenho animado. Pra somar mais 4 ao rolamento dele. Ok. Vamos lá. Cara, velho, eu tenho uma má notícia. Você vê esses desenhos todos caindo, velho. A hora que explode essa bomba... Ele faz um esquema de terra devastada, mas todo mundo voa, cara. Você tá. Ele eliminou as duas. Lembra aquelas duas invocações gratuitas? Ah. Eu considerei como um teste de superar. Ah, beleza. Ele tirou essas suas invocações gratuitas. E pior, agora você tá na mira dele. Tipo, ele tá aproveitando esse momento pra, tipo, sabe que é aquele vilão que tá saboreando o momento que vai. Detonar o mocinho? Beleza. Tá, assim, ó, tem como usar na força bruta pra poder quebrar as amarras? Na base da força bruta? Tá, Muk contra dificuldade ótima. Contra dificuldade excepcional. Tá, beleza. Opa, não tava digitando. Ah, deixa eu ver se parou de dar xadeira. Ok, parece que parou de dar xadeira. É isso. Mais 6, eu tinha dito que era excepcional. Ok, você arrebentou literalmente na força. No Muk, você. Voltei. Opa, voltou. Tá. Tá. Deixa eu aproveitar. Tipo cena do Conan, tá ligado? Gabi? Oi, voltei. Na barulheira. Gabi, abaixa um pouquinho porque fez um ruidão no teu. Abaixa um pouquinho o áudio do teu mic. Abaixa um pouquinho o volume do teu mic. Isso daí foi o soco do meu logo aí. Então você dá na vida real, Silvio. Aí, tipo, melhorou como... agora? Melhorou. Okay. Conan, assim, naquela hora que eu assim, você está muito enganado, você não sabe com quem está lidando. Daí eu quebro todas as amarras assim na frente dele pra entrar. Tá. Aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Agora passar um pouquinho pra Bunny. Só que Bunny, eu preciso saber o que tá acontecendo. Ó, a única coisa que você sabe no presente momento. É que o Ed foi atacado por Caldo. Tá. Vocês entram? Vocês vão entrar? Vocês vão invadir? Sim. O gorila já tá bom, né? É, ele já entra assim, meio quebrando tudo, meio pé na porta, tapa na cara. Aí vocês olham assim, você vê que é. Até onde você vê é um parque fabril normal. Tá. Aí aqui, mais ou menos, tem uns tubos que vêm pra uma série de esteiras onde. É protegido, é feito coisas tipo detergente e tal. Uhum. Ok. Você vê que ele fala assim: olha só, acho que é pra lá que tem alguma coisa. Você vê que ele aponta pra parede. Só que você não vê porta, nada. Como é que pode ter alguma coisa lá? Eu tenho que testar minha inteligência? Tenta astúcia pra ver se de repente você não acha alguma coisa. Você corre assim desenfreadamente, você não sabe o que tá acontecendo agora. Usar astúcia? É, usar astúcia. Tá. Deixa eu ver uma coisa 4DF mais 3. Deu 2. Tá, deu 2. Deixa eu me ver. Ok, você percebe, você vê que a hora que você tá, tipo, aí o Ed, não, é do outro lado, é do outro lado, você vê que ele tá dando uma dica pra você, você tá indo num lugar e você tá indo pra, quando deveria estar indo pra outro, eu tô considerando que você falhou esse teste, mas que ele vai te dar mais 2 no próximo. Tá, então enquanto ele, você vê ele pegando, fazendo, é, você vê que ele tá fazendo o que ele faz de melhor, que é detonar um bando de carinha, arremessar nego pra tudo quanto é lado, tá. Gente pra tudo quanto é lado. Só que eu tenho que correr pra ver onde é que tá o Lester, né? Você não tá vendo o Lester. A área onde você está, essa área que tá desenhada em roxo. Tá. Ele não veio a... A área que tá desenhada em preto... Não, eles não perceberam. A parte que tá em preto é a parte onde você está. A parte onde eles estão é a parte que tá em roxo. E o Ed não viu você sendo levado lá pra dentro. Ele só tem uma noção de pra onde é que ele viu por alto. Eu consigo visualizar e tentar procurar uma porta em algum lugar pra procurar o Ed? De novo, teste de... Não, testa de novo então a astúcia, vamos ver. Você vai procurar com mais calma agora. Não pode pagar por um destino e dizer que tu encontrou. Pelo ponto de destino. Detalhe narrativo. Policial, esse coelho de cartola, tu manja, né, de como encontrar os lugares. Você manja de coisa de mágica tal, e e truque de mágica tem muito a ver com isso também. Peraí, então, eu tô com 4 de destino, vou gastar 1. Aliás, tô com 3, pra... né? 4, acho. 4? Deixa eu mostrar aqui. Você teve uma invocação há um tempo atrás de coisa grande. Coisa grande? Tá com 4. Né? Tô com 4? Tá com 4. Beleza. Ah, aí foi pra 3. Eu gasto. Beleza, 1. Você... Eu gasto, eu vou com 3, eu vou usar a visão além do alcance da cartola, que a cartola é sempre imensa, né? Então ela vai me dar uma profundidade maior pra procurar as coisas. Ok, você acabou de transformar a sua cartola na espada justiceira, vamos dizer assim. Uhul! Ok, você começa a olhar pela cartola... Você percebe que tem um lugar que tem uma fresta. Você percebe que parece que tem uma porta secreta ali. Oba. Você vai até lá? Eu já fiz o rolamento por você, secreto aqui. O pessoal que viu que o resultado foi bom. Você consegue abrir? Você abre aqui, ó. Eu vou pôr no mapa. Você abre aqui. Tá. Você viu essa parte que eu marquei? Uhum. Então você entrou ali. Você tá vendo a seguinte situação. Deixa eu descrever pra você. Você percebe os caras olhando pra parede, pra onde você tá, mas eles não estão te vendo, porque tem esses tonéis gigantes. E você vê um bando de desenhos caídos ao redor, tipo, parece que houve algum tipo de explosão, pelo que dá a entender. Tá, mas marca pra mim no mapa, então. Onde é que estão esses pessoal caído? Pinta tá mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui do meio. É nessa... Onde tá... Tá vendo onde tá esse... Mais ou menos esse pedaço. Tá, beleza. Então, o que você vai fazer agora? Você tá entrando e tal, você ainda não viu o Lester. Ah, sim, eu vou entrar sorrateiramente, né? Porque eles não me vejam e eu avalio, eu chego mais perto pra poder avaliar a situação. Beleza, ok. Você tá querendo entrar sorrateiramente, né? Pra isso você vai precisar... Você vai tentar utilizar mais o lance de você ser um desenho ou mais sua agilidade mesmo? Porque se for por agilidade, é assim. Se for tentar usar macete de mágica, coisa de desenho animado, é por cara dura. Eu prefiro cara dura, que é maior. Aham, beleza. Vai por cara dura, então. Vou ver se eles vão perceber alguma coisa diferente. Fica tipo aquela coisa de desenho, só dando uma pontinha dos pés e tal, e se mexendo no som. Aham. Beleza, é isso mesmo. Vai, deixa eu ver o... Ok. Ó, deu 3. Deu 3, beleza. Olha só, você vai entrando, tá? Você entrou por trás dos tonéis. Você tá dando a volta pelos tonéis. O Edward, você tá indo por trás dos tonéis ou tá indo pela lateral? Você tá vindo aqui pra frente ou tá vindo pelo lado aqui? Deixa você não sabe dos dois. Não, não sei nada que aconteceu. Você tá vindo pra cá, por essa seta, ou pra cá? Deixa eu marcar aqui. Eu tô indo... Opa, é porque ele não fica o desenho que eu quero, hein? Ah, não, eu entendi. Você tá indo pra direção da primeira seta. É, ó, eu tô marcando, ó. Com bolinhas. Uhum. Tô indo pra cá. Tá. Tá. Mas mas sorrateiramente, assim, né? Tá. Ok, você tá indo. Eu tô engatinhando pelo chão. Tá. Você olha pro alto, você vê o Otulo. Você já vê o MacWolf aqui. em cima. Ele, você vê que ele parece solto e olhando pra cá, pra essa direção aqui. Tá. Então você já imagina que pra lá estejam os caras. Tá, ele tá... Como, não, descreve ele de novo, ele tá de pé, perto de onde ele eu tá tô, pé, olhando, né, pro outro lado. É, olhando pra frente. Provavelmente com o... Tá, com um ele tá aqui onde eu tô marcando? Mais. Ele tá aqui onde eu tô marcando? É, esse, esse verdinho? É, que eu marquei agora. É, você tá aqui, é, aqui ó, ele tá nesse X. Ah, beleza. Aí tipo assim, ó, provavelmente você deu também que eu tô com uns pedaços de algema quebrado na mão. É... Ah, tá legal. Ok, você vê que o McCormick, ele começa a olhar, o O'Toole chega assim pra os caras que estão aqui. Pega esse cara, tipo, você vê uns 4 ou 5 gangsters de desenho animado correndo pra cima de você. Deixa eu fazer um atacar por eles. Vamos ver, cadê o... Peraí. Faz o teu teste de defesa por zip. Ui, meu zip é só um. Não, é o... É o Jean. Ah, é Jean. O Mike Wolf. É, eles não estão te vendo. Esse é o detalhe, Bunny Butter. Não estão te vendo. Pode botar, inclusive, como um aspecto, por enquanto, dela. É, ela é o que eu estou considerando. Porque, na verdade, tem um pequeno detalhe. Cara, você tomou de estresse por caldo. Eles te atingiram e tal. Não foi o suficiente para machucar, que nem fizeram com o Edward. Eles estão com aquela zainha do caldo, né? É basicamente pra você entender, ô Gabi. Oi. Então, com que são assim, umas Nerf Guns, sabe? Sabe pistola de Nerf? Sabe aquelas pistolinhas d'água? Tá, assim? Isso sim. Eles estão com umas, algo similar a esse. Deixa eu ver se eu acho uma. Isso aqui é cheio de ácido. Nerf Gun. É cheio do caldo. O caldo, ele só machuca desenho, né? Não, machuca ser humano, mas o problema é que ele é a única coisa que realmente machuca um desenho. Uhum. Olha só, ele é mais ou menos uma coisa que nem esse link aqui que eu vou copiar pra você no chat do Roll20. É esse link aqui que eu acabei de te passar. Tá, só que eu não tô conseguindo... Tem que copiar. Ah, tem que copiar? Tá. É que eu esqueci de botar HTTP. Aí ele tá agora. Uhum. Tenta agora. Tá. Tá, beleza. Então, é uma pistolinha assim. Lembra, okay. Fábio, que eu tenho duas invocações da HC, né? Da Chemistry. Da Hell Biochemical. Você isso. Tem duas invocações gratuitas. Isso, eu tenho duas invocações agora gratuitas. E agora eu vou renomear esse aspecto, porque agora você tá entendendo o que tá acontecendo. Eles estão fazendo caldo. Você percebe que, na verdade, a Hell Biochemical está fornecendo caldo. Sim, aqui o pessoal do túnel. Aham. Ok. Também estão lá atrás, que está próximo deles. Você percebe. A hora que você está passando perto do túnel, eu vou considerar que como você. Eu vou até forçar isso como aspecto teu para você se afastar desses túneis. Tá. E com isso eu vou sacrificar tua surpresa. O que acontece? Você sente o cheiro ácido do caldo vindo daqui, ó, dessa região que eu tô marcando. Tudo isso são tonéis de caldo. Toda essa Na verdade, parte não é preta, nem tonel. Imagina como se fosse um grande tambor gigante, uma piscina de caldo, quase. Tá. E você percebe que é alto pra caramba. Tem tipo uns 15 metros de altura e uma espessura aí de uns 5 metros e quase 20 de comprimento. Ou seja, é muito caldo. Tá. Você tem uma noção de. Pelo que você viu lá no Roger Rabbit, você tem uma noção de que isso aí seria caldo pra literalmente riscar a Desenholândia do mapa. Uhum. E aí, o que você vai fazer agora? Bom, eu pensei. Quantos caras tem nessa cena pra pegar o McWolf? Aliado seu ou inimigo? Inimigo. Tá, são 7. São 5 soldados do O'Toole. O O'Toole e o Alfred Cormick estão no fundo. Você vê que tem um desenho, raposa no fundão e um humano. É, o Alfred é humano. Você não sabe que o humano. Ó, só uma coisa: você não sabe que o humano é o diretor da Hell Biochemicals e nem o que tá acontecendo. Tá, mas eu tinha esses dois aspectos da Chemistry, que virou. Eu reconheci que aquilo ali era caldo. Aham. Uhum. Beleza, os dois eu tô. Isso? Eu nem. Então, eu nem quis. O que eu fiz? Eu não. Eu usei um aspecto do, então, eu coloquei, eu só mudei o aspecto, ele não perdeu as invocações gratuitas. Sim, aí eu quero invocar um pra saber que aquele cara é o diretor. Faz um, você vai precisar de um teste de astúcia. Tá. Porque a partir de eu saber disso é que eu vou gerar a minha... A sua ação. É. Beleza, faz um teste de astúcia. Eu vou fazer um teste aqui. Três. Eu vou ver aqui qual... Deu dois. Foi bem o sucesso com o estilo. O cara, você repara que é o Fred Corman. Ele é o dono da Hillbill Chemicals. Uhum. Você lembra de notícias dele? E pior, você lembra que ele é um dos maiores... propositores de que os desenhos sejam colocados para serem investigados pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso dos Estados Unidos. Tipo Caças Bruxas do não lembro como é que é o... Aquele senador do macartismo, que é bem nessa época. Bom, eu quero fazer uma coisa grande. Tá, eu tô te dando uma invocação gratuita. Duas invocações gratuitas. Eu tô aumentando. Na verdade, eu tô recuperando essa invocação gratuita que você tinha e tô colocando mais uma. Tá, porque então eu tenho duas. Peraí. Vamos zerar. Você tá com uma da Hillbill e você tá como? Mentor. Você tem quase certeza que o mentor do plano é o Alfred Corming. Sim. Na verdade, ele formulou o plano e mandou o Othula executar. Você não sabe totalmente qual é o plano. Na verdade, você não tem ideia, mas seja o que for, ele é o mentor. Isso, ele é o mentor e o Othula só é uma peça no xadrez. Uhum. Uhum, o Othula é só uma peça nesse xadrez todo. Tá. Ah, eu esqueci de marcar aqui, peraí. Não, já marquei. Ok, Lester, o que você vai fazer agora? Você tá... É tua vez de agir. Tipo, eu não vou agir agora, então. Terminou meu turno. E você não percebeu, Jean, que você ainda não percebeu a chegada da Bunny Butter. Aham, beleza. Então, por causa disso, meu personagem ele vai agir de forma inconsequente. Eu tenho que estar sempre te salvando. Eu vou te enfiar no caldo. É o seguinte, ó. Eu vou subir, agora em cima tem os tonéis do caldo lá que tem. Aí eu vou. Eu não consigo. Pera um minuto, ó. Primeira coisa, você não consegue chegar até onde tá o caldo, é muito longe. Você tá aqui, ó. Vamos lá, vamos recapitular a situação pra você entender. Vamos mudar a cor. Ó, você tá aqui, ó, onde eu fiz esse X. Sim, os tonéis de caldo são isso aqui. Sim, eles são uma zona. Aqui é uma zona, ó, cada parte separada é uma zona. Aqui é uma zona, aqui é uma zona, o chão é uma zona, aqui é outra zona, sabe? Ó, o chão é uma zona e cada parte distinta, esse quadradão que indica o depósito inteiro é uma zona, e cada área distinta é uma zona. Inclusive, pra você chegar no McCormick e no Othula, são zonas separadas. Entendi. Bom, a minha ideia é a seguinte, eu vou até lá em cima nos tonéis lá grande ali, tipo, na beirada dos tonéis. Que a minha ideia é fazer isso aí e assoprar o caldo em cima deles. Ai, meu Deus. Caraca. Eu tava pensando em fazer outra coisa melhor. Tá, espera um minuto aí, Gabi. Vamos lá, ok. O Jean vai agir. Jean. Primeira coisa, você vai ter que se deslocar. Faz um teste de zip com dificuldade razoável pra ver se você consegue chegar até na zona lá do. Onde estão os tonéis de. Onde tá aquela piscina de caldo. Falhou. Ah, eu falho. Eu vou. Só que. Vai lá. Manda um só que aí. Mandado. Deixa eu achar alguma coisa aqui. O mandado já era. Não, eu vi errado. Achei que era um negócio do Hillbill Chemicals dele, na verdade. É o seguinte. Eu poderia invocar um aspecto de policial do Rabugento. Então, justamente, o personagem, ele é policial, ele é atlético. Então, ele sabe como escalar os negócios rápido, etc. Beleza. Eu não posso usar armas de fogo. Então, eu tenho que correr muito perto dos caras. Vai dar certo, dá sim, se você fizer. Sim, eu só subo mais dois e passo. Aham, beleza, você subiu pra mais dois. Então, ok, você queimou um ponto de destino. Deixa eu só ver se eu marquei. Não marquei. Baixando aqui pra quatro. Ok, você conseguiu isso. Eu vou considerar o seguinte: como levou um turno, agora é hora dele, dos inimigos te atacarem vocês. Ok. Tá. O detalhe é que eu vou considerar que ali você tem. os capangas atacam como um só, mas com 3 de 3. Faz um teste. Já aproveita, faz um teste de zip. Você, o. Eu? É, Jean, é você. Não, peraí. Gabi, os capangas estão te atacando porque perceberam você. Jean, você tá sendo atacado pelo McCormick e pelo Otulo. Ah, deixa eu ver as estatísticas dos dois. O Otulo. Tá, ah, beleza. Ótimo. Isso pra mim é ótimo, que os dois estão atacando ele, os dois estão juntos e perto de mim. Ah, e rola você a e rola aí as suas defesas pra eu ver o que vai acontecer depois. Eu. Rolei um. Você conseguiu um sucesso com estilo contra o Otulo de defesa. Você foi correndo, tal, você conseguiu se aproximar do Otulo. Só que tem um detalhe, no que você correu, você recebeu o McCormick que atirou em você e ele é bem mais preciso que o Otulo. Você recebeu 2 de estresse pelo carro. Mas não teria como usar a invocação gratuita do estilo? Nessa não, não nesse caso. Foi, não. Você pode fazer, só que aí você vai empatar, você vai ficar... Ele vai, você vai dar um impulso pro McCormick. Ah, pra mim tá de beleza, porque como fui rápido ali atirando, tá. Eu consegui me esquivar por caixas e coisas do tipo que tem por ali. A pessoa só poder segurar assim. Certo. Tá, só que você ficou todo atrapalhado por causa disso no próximo ataque. Gabi, rola a defesa da Bunny Butter. Vamos ver o que aconteceu. Qual que é a defesa zip? Isso. É por zip, você vai se defender por zip. Vamos ver o que aconteceu em relação aos capangas. Em você, que os capangas. São 5 capangas indo em cima de você. São esses 5 caras aqui. Esses 5 aqui todos estão indo em você. Eles me mataram agora. Menos 2. Faz invocação gratuita de alguma coisa. Lembra que desenho pode ser engraçado e tal. Opa. Eu vou. Eles estão vindo pra cima de mim, né? É. E eu comecei a ficar com medo deles, e comecei a me derreter que nem manteiga. E aí, quando eu me derreti, escorregaram. Não? Tá. Eles escorregaram. Calma aí, deixa eu resolver essa coisa direitinho, tá bom? Vamos ver, você conseguiu fazer a invocação disso, você aumentou em 2 a defesa, você zerou. Tá. Faz assim, vamos considerar que você conseguiu esse. Você se derreteu, eu vou considerar uma rerolagem. Tá. Fala de novo. Vamos ver se você. O que vai acontecer. Vai. Mais um. No zip, né? Isso. É no zip. 4. Agora sim! Agora você conseguiu. O que aconteceu? Você conseguiu gerar um aspecto que você se derreteu toda e no que. Essa manteiga que você virou, eles escorregaram em cima dela. Isso. É porque eu precisava por causa da rerolagem pra confirmar o resultado. Ok. Então vamos ver. Você queimou um ponto de destino. Tá com 2. Ok. Deixa eu ver o que ainda tá faltando. Tá. Ok. Eles não vão agir no próximo turno. Você tá com impulso em relação a eles de que eles estão caídos. Você, Jean. Agora turno, né? É a vez. Agora é o teu turno. Tá. Seguinte. Em vez de eu simplesmente assoprar. Eu pego. Eu poderia remexer nos negócios ali. E aí eu vejo uma caixa que tá lá próximo ali. E nessa caixa, quando eu abro o selo Acme, tem um ventilador gigante. Eu coloco o ventilador gigante ali e despejo através do vento ventilador o caos. Ó, tem formas mais fáceis. Calma, tem formas mais fáceis. Aquilo ali usa um buraco portátil, é mais fácil, porque aí você simplesmente faz com que esse tonel se abra e derrame esse caldo todo em cima da cabeça de todo mundo naquela região. Ah, pode ser, acho que não podia criar coisas literalmente do nada, de criar objetos do nada. Então, ok, faz um teste de cara dura. Não, mas é que tu tirou dentro da caixa. Tinha uma caixa, perto de ti, tu achou a caixa do buraco. Faz um teste de cara dura pra você ver se você acha essa caixa. Só que tem um detalhe, eu sou desatento muitas vezes. Mas dessa vez eu fui tão desatento, que eu tropecei na caixa e encontrei ela. Ok, boa, você utilizou a dificuldade a teu favor, legal. Beleza, mas 2 foi suficiente pra você conseguir pegar a caixa. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu tô agora eu vou ter que executar um ataque meio que geral. Porque do que você arrependeu hoje... Tirando você, todo mundo na região tá sofrendo um ataque por caldo. Eu também. Vai. Faz um teste de zip. O mais dois funcionou, então? Funcionou. Ah, quem faz teste de zip? Faz um teste de zip. É você, Gabi. Tá. A Gabi. Deixa eu fazer quem teste tá pelo... Tá rolando coisa por todo lado, né? É que eu tô fazendo os testes pelos caras, pelo pessoal. Puta merda. Usa um ponto de destino pra rerolar, cara. Senão você vai... Senão a coisa vai ser feia pro teu lado. Tá, usei, eu tô com só um ponto de destino agora. Eu quero entrar dentro da... Eu quero entrar dentro da minha cartola. Eu uso o ponto de destino pra usar ela? Pode, faz o seguinte, se você gastar um ponto de destino, eu vou considerar que você tá usando aquela tua façanha pra ir de uma... Você vai chegar perto do... Da onde tá o McWolf. Onde tá o McWolf, na verdade, eu queria chegar perto onde tá o dono da fábrica. O McCormick? Tá, pode ser. Porque aí eu tenho uma coisa pra fazer com ele. O problema é que ele tá justamente na região onde tá se banhando de caldo. Ele, como humano, não tem muito problema. O Tulo conseguiu recuar um tanto. O McCormick, ele conseguiu também recuar um tantinho. Você vai querer tentar recuar? Você vai tentar chegar perto do McCormick, né? É. Deixa eu fazer um teste aqui. Olha, você conseguiu chegar bem perto dele. Isso. Só que... tá, deixa eu ver. Três carinhas do Otulo rodaram no banho de caldo, só sobrou dois. Agora é a vez do ataque dos carinhas do Otulo que sobraram pra cima do Jean. Jean, faz um teste de Mook pra ver se você... o Zip pra ver se você escapa dos tiros de caldo. E cadê o Macaco aí nessa história? Tá aqui, ó. O McCormick é esse cara aqui que eu marquei. Nossa senhora, você conseguiu... Não... O macaco, ele tá ainda lá pra trás. Ele tá segurando a turma que tá no... Tá querendo nessa entrar. Nessa parte aqui, que é o depósito principal. Não, é tá. Você tá numa parte que tava escondida. Ele tá protegendo a situação pra não vir mais gente atrás de tá. vocês. Aham, beleza. Ok, Jean, você conseguiu o seguinte. Você derreteu os outros caras. O caldo pegou os outros caras. Eles foram tentar atacar você. O Otu, você vê a Bunny Butter aparecendo do nada. Aqui onde eu marquei. Tá. E, tipo, só tá o McCormick e o Otulo. E aí? E você acabou de gerar um impulso em cima deles que eles estão sem capangas. Ok. Eu faço o seguinte. Eu vejo ali uma caixa, coisa do tipo ali. Eu pego a caixa de papel, eu desdobro dela, transformo num barquinho e vou num barquinho até eles. Não, transformo numa prancha de surf. E surfo até eles. Pelo carro. Tá. Você conseguiu, só que você teve que pular pouco antes da caixa de papelão terminar de derreter. Ok. Você vê que o McCormick olha pra vocês. Olha só, policiais, vocês estão em um impasse. O caldo tá vazando e vocês dois vão ir pro saco. Não necessariamente. Tá, o que você vai fazer? A minha ideia é a seguinte: eu vou forçar o meu aspecto de mágica. Vou tirar dentro da cartola duas pontas de corda, aquelas que tu não precisa amarrar em nenhum lugar. A primeira ponta. Ah, corda em... entendi. E a segunda ponta. Eu vou amarrar na gente pra gente ficar acima do caldo. Ah, você vai fazer esquema da corda indiana, o truque da corda indiana. Isso, exatamente. Isso é muito legal. Cara, isso é muito legal, tá? Eu vou. E aí o que que acontece? A gente vai ficar em cima do caldo e aí eu quero pegar minha arma pra bater neles. Entendeu? Por isso que eu falei que era uma coisa grande, né? A minha ideia desde o início era amarrar eles, né? Antes dele derrubar o caldo. Tá, beleza. Você subiu e tal... Só tem um detalhe, vocês conseguem se manter longe, mas ao mesmo tempo vocês não conseguem pegar os dois, porque eles estão no chão bem próximos do caldo. Tipo, até o Otu tá tentando, tipo, tentar subir em cima da corda de vocês. Ao mesmo tempo que tem que ficar tirando. Não, é que a nossa corda tá acima e eles estão embaixo, né? Ou ele tá conseguindo subir em nós. É o que eu vou fazer aí, é o que eu vou verificar. Ele tá conseguindo subir. Ele conseguiu subir numa das cordas. O Alfred, ele nem esquenta a cabeça. Ele. Deixa eu ver pelo Alfred também. E o ágil do Alfred. Ágil regular, mas... Ok, eles conseguem sim. O Otu tá indo na corda tua. Tá. O Gabi. Oi? E na corda do Jean tá indo o Alfred. Tá. Se o Otu tá na minha corda, eu posso forçar o meu aspecto de manteiga e pra ele escorregar. Não, porque se você fizer isso, você vai escorregar. Eu também vou cair. É, assim, Tá, um detalhe, Gabi. É, quando tu quer usar coisa bem físico alto, por se dar bem, é invocar. Quando tu quer usar pra se dar alto, invoca. Mesmo que seja o teu aspecto, você invoca ele quando você tá querendo usar pra uso próprio. Por isso, tá. Por isso que eu queria. Ok? Uhum, então vamos lá. A situação atual, vocês dois, vamos dizer assim, você tá aqui, vocês estão aqui, os pares, você com o Otulivo e o personagem do Jean com o Cormick. Tá. Você, deixa eu ver agora o Jean, você Jean. Seguinte, eu tiro do meu bolso e vou tentar algemando ele na corda. Você vai tentar algemar ele, o McCormick na corda? É, tipo assim, como a questão do desenho animado, a algema, eu enrolo ele, tipo assim, com esse algema na corda pra deixar ele preso na corda dele não sair daí. Tá bom. Tá bom, faz um teste de zip e eu vou fazer um teste contra pra defesa dele. Beleza. Olha só, você conseguiu algemar ele mesmo. Ele tá preso pela corda e tal. Você tá com duas invocações gratuitas do McCormick preso. Você agora é do Cormick, na verdade. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Você, Bunny. Assim, ó, eu tenho dentro da minha maleta CSI, eu tenho uma pena, uma pena de ganso imensa, que eu tiro ela, e eu vou fazer o Otulo morrer de rir, ou ele vai morrer de rir e vai cair. Faz um teste teste de cara dura. É, mas assim, isso é pra ser engraçado, eu quero ganhar um ponto de destino. Eu tô considerando que você tá com mais dois no rolamento. Ao invés de tirar o ponto de destino, eu vou considerar mais dois no rolamento. Tá. Eu uma vou fazer. Gigante. Peraí. Ó. 4DF. O que que eu rolo? Qual é o cara dura. Cara dura? 2. Cara dura. Mais dois também pelo que eu tô te dando. Mas mais dois, né? Foi pra 3. Olha só, não foi o suficiente. Você vê que ele tá aguentando. O problema é que ele fez uma defesa muito. Peraí. Muito bom. Só um minuto. Eu fiz algo errado. Calma aí, eu fiz algo errado aqui. Eu escrevi errado aqui. Só um minuto. Deixa eu refazer a defesa dele. Ainda assim. Ele. Na verdade, você conseguiu. Ele tá tipo, se cagando e tal. Mas você não conseguiu o suficiente pra fazer ele ser derrotado. Ele recebeu um de estresse e tal, fica dando gargalhada e tal, a mão tá escorregando. Você percebe que a mão dele tá escorregando. Se você gastar ponto de destino de repente. Explica um aspecto que funciona na cena. Sim, mas aí eu vou gastar ponto de destino igual. Essa é legal. Eu não te dei ponto de destino, só te dei bônus. Tá, então quantos pontos de destino? Só tem mais um. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Eu tô com a pena na mão, né? Eu tô me segurando pelas orelhas na corda. Tá. Pra ficar com a outra mão livre. Tá? Tá. E aí eu vou pegar a minha marreta com soco. Ah, mas como vai fazer como se fosse o segundo ataque? Oi? O aspecto tá invocando. O aspecto da. Essa minha marreta tá na minha bolsa. Que foi que eu bati. Você pode utilizar questão de honra. Você pode utilizar a questão de honra. Ah, sim, ela ainda tá em você. Tá, a questão de honra, então. Que eu quero pegar o cara que fez aquilo com o pai das crianças. Aham. E aí eu tô com muita raiva dele e eu vou pegar minha marreta. Você rola a tua cara dura com o teu aspecto, né? Que você. Da última gol do XP. Aham, vamos ver. O que eu tenho que rolar? Cara dura e mais dois, porque você tem aspecto. Você tá usando tua questão de honra. Você invocou o último ponto de destino teu pra questão de honra. Dois só. Ok, vamos lá. Ainda não foi o suficiente, mas ele tá tipo. Deixa eu fazer uma coisa. Pô, eu tô usando a minha marreta nele. Cara, esse cara é muito forte, ele não é esses capanguinhos que vocês estavam pegando. deixa eu fazer um rolamento agora com o McCormick contra o Jean. Jean, rola tua defesa por Zip. Opa! Ainda não foi isso. Ou pra você vencer o Otulo. Tá, deixa eu ver, você sofreu 3 de estresse. Ah, que merda. Deixa eu ver se é. Meu Deus do céu. Eu sofri 3 de estresse? Mas ele não tá amarrado? Sofreu 3 de estresse. Ele tá amarrado? Mas ele te atacou com o caldo. Então você tá. Você se machucou com o caldo. Eu tô mandando com o caldo ainda. É, ele tá com uma pistola de caldo. Não, mas eu amarrei ele pra amarrar as mãos dele. Eu amarrei todo ele. Ele conseguiu escapar de alguma forma. Você agora. É, vamos ver. Deixa eu ver agora se o Otulo vai fazer alguma coisa contra. Cara, eu tô sem ponto de destino. Ah, deixa eu ver pra ele. Faz uma defesa por Zip, Gabi. Meu Zip é 1. Ah, eu rolei a. É, deu menos. Ah, vem cá, esse troço tava tão bom até agora e agora tá assim. É. Olha essa. É dado que tá. É da hora que o dado começa a ser ruim. Que momento. Aí, deixa eu pôr de volta aqui, beleza. Você, é o seguinte, você levou 2 de estresse, que ele também tá te atacando por caldo, o Bunny. Faz agora um teste de. Você vai atacar ele agora? Olha. Não sei se eu ataco, eu já tentei me defender e não consegui, né? Não tem como usar astúcia pra fazer alguma coisa? Tenta, você pode tentar chacoalhar ele pra fora da. Pra fora da. Da corda. Da corda, tá. Vou rolar astúcia. Rola por astúcia. Uhum, eu vou rolar o zip dele. Porque é uma forma inteligente de atacar isso. Aí, ah, 4! Agora sim! Ah. A defesa dele do Otulo foi baixa. Você balançou a corda, até que ele não conseguiu mais aguentar, ele soltou a corda. Você vê ele caindo, assim, dá aquele efeito meio de queda, ele cai, mas cai no splash. Assim. Você não vê nem ele. Você só vê o aonde ele caiu, subindo o caldo e voltando. E tipo, uma poça com as cores do pelo, meio pelo vermelho de raposa de onde ele caiu. Beleza. Foi derrotado no caldo. Derrotado pelo caldo, ou seja, já era. E aí, ainda falta o McCormick. O que você vai fazer, o Jean? Eu falo o seguinte pra ele. Então, Alphys, tem certeza que você quer continuar assim? Tem certeza que você quer enfrentar nós dois? E outro detalhe, você realmente estava ajudando. Qual é o nome do caninho? O nome do caninho aqui lá da Raposa. Doutor, porque você queria, você despreza tanto nós desenhos. Você vê que ele chega assim, vocês são uma ameaça, saibam disso. A gente sabe como funciona a cabeça de desenhos e vocês não têm respeito nenhum à hierarquia. Por isso que alguém tem que frear eles e esse alguém serei eu. Cara, a hora que ele fala isso, ele pega de novo a pistola, só que dessa vez ele vai com um ataque por cuidadoso dele, que é alto. Uhum. Ai, ai. Deixa eu ver agora. 4 DF, mas. Será minha vez de rolar? Rola a tua defesa. Cara, ele tem ele é meio fanático o antidesenho, pelo que dá a entender. Ok, você ainda assim sofreu um de estresse. Tá, então eu tô com todas as caixinhas preenchidas, né? De estresse, ou seja, a partir de agora, se você levar dano, é na consequência. Não, tô com 2 ainda, não? Ou foi. Ou não. Ah, tá. Encheu todas. Olha lá no. Ah, o somário. Bom, que eu fiz. Ok. Eu pego. Eu tô muito irritado com isso, já que ele não quer fazer de nada. Meu personagem é o Lobo Mal, né? Então agora ele sim que ele ativa o modo cruelzinho dele. Então agora ele assopra o cara pra dentro de toda a posse do negócio lá e tal de. Tá. De ácido. Ó, você sabe que ele é o vai morrer. Eu sei, daí eu pego, tipo, que seja algo de metal e. Toco algo de metal em cima do cara e bato no troço de metal pra eu poder o cara. Tu pega uma tampa de lixeira, aquelas tampas de metal, sabe? Não, só sopra! Se você soprar com um resultado adequado, vai ser o suficiente. Você tem mais 5 pro rolamento de soprar. É, que a minha ideia é a seguinte, a minha ideia é, pode ser, soprar ele numa lixeira, pode ser. Então eu vou pegar e vou bater na lixeira até ele ficar atordoado e não escorrer o cérebro, tá ligado? Pelas narinas dele, de tanta dor de cabeça. Cara, você fez o seguinte, faz um rolamento de Mookie. Eu vou ver o que vai acontecer dependendo desse rolamento. Isso. 3? Ok. Se o sopro se aplicar, vai mais 2. É, foi mais 5. O sopro se aplica. Você fez o quê? Você teve a mesma ideia da Bunny? Você se assoprou pra mexer as cordas e ele voou contra a parede aqui, ó. Essa parede aqui. Peraí, deixa eu pegar. Eu tô na janela do Hangouts. Ele bateu nessa parede aqui, ó. Uhum. Mas ele se espatifou dela, ele cai atordoado. Mais ou menos aqui. Ele tá fora de combate. Vocês derrotaram os dois. A hora que vocês terminam isso, vocês estão chegando aqui, mais ou menos. Você vê que o Pink tá usando umas galochas no pé, por via das dúvidas. Ele aciona o hidrante, os hidrantes, e começa a escorrer o caldo pra fora do chão. Aham, beleza. Eu paro assim, sento num canto e fico. Dessa vez foi quase. É, você vê que ele chega assim? Oficiais, vocês foram muito bem. A gente conseguiu encontrar algumas coisas interessantes sobre o Cormac. Aí você vê que tem uns documentos lá, uns negócios meio Ku Klux Klan, sabe? Aham. Uhum. Aí tá lá umas propagandas anti-desenho e coisas do gênero. Aí chega assim, esse aí vai curtir um tempinho lá em Alcatraz, pode ter certeza disso, senhores. É, mas eu quero bater nele pela minha questão de honra. Eu quero tirar um taco de beisebol enorme. Não, eu só quero bater sem causar dano, coisa de desenho. Ah, não, ele já tá derrotado. Você dá um tabef nele, assim, pá, pá, pá, pá, tipo, ele só vê as patinhas tua batendo assim, tipo, não é nem o suficiente pra provocar dano, mas é tipo, é só o descarrego. Isso. Mas eu quero que seja engraçado. Ah, Tá, você vê que ele chega assim, mas não, ele tá lá caído. Ela só com ela tá pensando no desenho, isso vai ser engraçado. Você pá, bateu com as patinhas e tal, ele caiu assim com a cabeça de lado, tá as estrelinhas rodando na cabeça dele. É, não, eu pensei no taco de beisebol enorme. Pá, pá, pá, na cabeça dele. É, você começa a fazer isso. Ah, enfim, você só conseguiu provocar. Mesmo que você desse com o bazuca, você não ia provocar mais dano. Ok. A solução da aventura, no final das contas, é o seguinte: a guerra de gangues, quando ficaram sabendo que o Tulo tinha sido derrotado por Caldo, por causa de todo esse rolo, os gangsters do Tulo se entregaram, ficou aquele vácuo de poder. De certa forma, o Rinotsu pegou a região do Tulo para controlar. Os documentos do Corming foram utilizados para provar que havia uma coisa anti-desenho no congresso, ou seja, os desenhos vão ficar sossegados por um tempo, pelo menos. E basicamente é assim que a gente vai terminar essa aventura, gente. Vocês conseguiram descobrir a trama principal, que era essa coisa do Corming, porque ele queria estourar essa guerra de gangue pra justificar uma chamada contra os desenhos, entendeu? Sim, entendi. E eu acabei de Não, era isso que eu cheguei à conclusão quando eu tava caminhando indo pra lá. Uh-huh. Eu tava matutando sobre isso. Aham. Uh-huh. É, pode ser isso. Então, gente. E assim a gente acabou a aventura de hoje. Thank you.